Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu amo Revel. Aqui é o Afonso Solano e eu sou o ufólogo amador. Eu sou o Beto Estrada e aos sábados eu posso ser Maria. Aqui é Diogo Braga e o meu é preto. Meu hobby que eu saio do banho. Puta merda! Carla Pérez. Aqui é a Zagal, meu hobby é viajar. Ai, ah, tá demais. Puta mesa, que né? Pariu. Me desculpa aí. A humildade já passou longe. Ah, meu amigo, eu já não sou humilde há alguns anos. Não esperava a surpresa de ninguém. Ai, ai. Muito bem, nerds, estamos aqui com a MRG para falarmos um papo solto sobre os hobbies, Zagal. Os hobbies não são os nossos hobbies, mas o hobby dos outros, que, né, normalmente a gente fala mal do hobby dos outros. Exatamente. Tem os Stark também, né? Hein? Os Stark. Os Stark? Puta que pariu, não, cara. Tá aí, um dos hobbies do jogo é colecionar piada ruim. Pois é. Posso uma aqui na entrada, que então? Que é? Qual é o Pokémon que tem dois pênis? Qual? É o Pikachu. Caralho, cara, pelos e-mails, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Deus! Canelada! Canelada! Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails. Canelada, Nerdcast! Vamos. Muito bem, Zagal, nós temos o recado do nosso amigo da Galápagos Jogos! Sim. Vocês sabem, eles estão trazendo jogos de tabuleiro, de card games, todos publicando... São revolucionários. Publicando no Brasil excelentes jogos, todos em português. Eles começaram anunciando com a gente o Summoner Wars. Isso. E aí eles vieram falar que o kit básico que eles anunciaram há um tempão com a gente, acabou. É o que acabou. Acontece. Esgotou. É o que acontece quando você anuncia no Jovem Nerd. É. Seu produto esgota. Exatamente. E aí o que acontece? Eles, para comemorar esse fato, eles vão lançar o Kit Básico 2 de Summoner Wars. Olha aí. O Kit Básico 2 vai ter novas facções. São elas, Elfos da Fênix. O que seriam Elfos da Fênix? Os Elfos da Elfos que explodem? Explodem, exato. Tipo o Feanor? Exatamente. Os Orques da Tundra e a Vanguarda. Ok. Eu tenho curiosidade, porque Elfos da Fênix eu consigo imaginar o que é. A Vanguarda eu não consigo imaginar. São fashionistas. Isso vem com o Kit Básico 2, essas três facções. O Kit Básico 2, você já sabe, é o que você precisa pra jogar o jogo. Ele tem o tabuleiro dobrável, ele tem dados, ele tem essas facções. Também tem facções avulsas, que eles lançaram já anteriormente o Reino dos Mortos, e agora lançando Aberrações e Ladinos, ou seja, três facções avulsas que você pode incorporar no seu jogo. É muito maneiro, o jogo muda de acordo com a forma que você joga com cada facção. Muito maneiro. Verdade. E ele anunciou também que até o final do ano eles vão lançar mais uma facção avulsa chamada Os Mercenários. Que será, né? Será que você sumona o Sly? Ah, essa é foda. O Barney Ross. Vou sumonar o Jason Statham pra lutar de faquinha. Excelente. Qual é a habilidade especial seria do Stallone? Do Stallone é aquele Rapid Fire. Rapid Fire, vá. Sabe qual é? Sim, sim. Muito bem. Eles anunciam também, cara, que nesse universo Summoner Wars, primeiro semestre de 2014, eles vão lançar o Master Set Summoner Wars, que vem com 6 facções extras. Vai ter uma caixa gigante pra guardar todas as facções. Vai ser do caralho. Muito bom. Excelente. E pra não terminar aqui sem uma promoção, nós temos a promoção pra vocês, porque o Summoner Wars tem uma sessão lá, você pode clicar aí, ver os acessórios, que são dados especiais, o tabuleiro premium, que ele é rígido, muito maneiro. Esses acessórios você pode comprar com 25% de desconto se você colocar a palavra nerd no cupom de desconto. Coloca nerd. Nerd. Lembrando que esse código promocional vale até dia 15 de novembro. Então não perca, vai lá. Não perdam. Olá, garantia, eu sou o Neuro Skit Básico 2 da Galápagos, tem link no post. E agora nós temos outro recado para nossos fãs de edição, fãs do Gaveta, fãs do nosso querido Léo Lopes. Olha aí. Que edita este podcast. Entre outros. Exato. Entre eles, o Radiofobia, caso você não conheça. Tem o link aí no post para você clicar, que bonito. Mas, fora isso, eles fazem outra atividade, o que é ensinar essa arte. Olha, professores. São professores. Eles, junto com a Bevid. É Bevid ou é Bivid? Bevid. Ok. tá aqui no briefing. Ih, não, é Bivid? Olha aí. Ih, rapaz, aqui tá Bivid e aqui embaixo tá Bevid. Então, podemos chamar vocês de Suzy? A Bevid é uma comunidade livre de aulas presenciais e aulas online, Azaghal. É uma comunidade livre de aulas presenciais, certo? E aulas online. Porque parece que ela não tem aulas presenciais, do jeito que você falou. Comunidade livre de aulas presenciais. Ah! Sim, entendi. Ela é uma comunidade de aulas presenciais e aulas online livres. Ok. Certo? Certo. Então, o que acontece? Amanhã, Azaghal, dia 28 do 9 de 2013... 28 de setembro. Isso, 28 de setembro. Sábado. Sábado. Tem workshop do Gaveta em Fortaleza. Olha aí, então o Nerd Office vai atrasar. Coitada Gaveta, que tá se matando pra adiantar aí. Mas falando sério, a gente participou do workshop aqui em Curitiba. Do Gaveta, sim. E é excelente, cara, pra quem tá interessado, ó, aprender os macetes, as manhas. E ainda vai descobrir coisas ridículas do nossas... Do, tem bastidores, do, né? Dos bastidores, do Nerd Play, do Nerd Office, muito bom. Como faz pra participar? Você vai e se inscreve lá no site da Bevid. Ainda dá tempo de você ir amanhã em Fortaleza. Você de Fortaleza quer ir no workshop do Gaveta, dá tempo de ir amanhã, vai lá se inscrever. São quantas horas de conteúdo? Eu acho que são 5 horas, né? Isso, tem um coffee break, aí, tem um coffee break, um refrigerante salgadinho. E tem comidinha, E tem Gaveta. O showman. Ele é um showman. O workshop dele é tipo stand-up. É um stand-up workshop. Ele faz graça, faz piadinha, todo mundo ri, é um barato. Lembrando que além de Fortaleza, Gaveta vai estar em Porto Alegre. Em breve. Olha, do norte ao sul. Do norte ao sul, exatamente. Então você que tá de Porto Alegre, você pode ir lá no site aí, no link, tem link aí, pra você descobrir quando vai ser, pra você se inscrever e participar. E o Léo? Além disso, o nosso querido Léo Lopes também faz um workshop de produção em podcast. Olha aí. Afinal, o Léo Lopes, além de editar o Radiofobia, além de ser um radialista profissional, ele edita o Nerdcast. Toma essa. Então não é pouca merda, não. É muita, muita merda. É o cara que há um ano, Azaghal, edita o Nerdcast com uma maestria extrema. Esse cara vai estar ensinando como é que funciona, como é que se produz um podcast, né? Edição, sonorização, ritmo, tudo, cara. Tudo em podcast esse cara vai ensinar em Curitiba no dia 9 de novembro. Olha aí, cara. Não vai estar aqui? Vai estar aqui e o Nerdcast vai atrasar. Não vai. O Léo entrega bonitinho. Então não perca, você virar um mestre Jedi em edição de vídeo ou produção de podcast. Ah, excelente. Se você gosta de vídeo, sim, vai pro lado Gaveta. Exatamente. Se você é mais roots, exatamente. Você é um cara clássico e quer conhecer os bastidores e saber como fazer um podcast ou se aperfeiçoar, caso você já faça. Exato. Aí é pra cá com o lado do Léo. Tem pra todos os gostos. Exatamente. Então, lembrando, Gaveta amanhã, se vocês estão ouvindo esse programa na sexta, dia 28 de setembro de 2013, em Fortaleza, em breve, em Porto Alegre. E Léo Lopes, dia 9 de novembro, em Curitiba, não perca. Além disso, na Bevid, vai lá, você vê, tem outros caras feras, tem workshop do Fabi Abu, tem workshop do Saulo, do Brainstorm 9, tem só gente maneira. Se você tem alguma coisa a ensinar e não tem aonde, você pode entrar em contato com a Bevid também, cara. Eu nunca vou fazer esse workshop. A gente não tem nada a ensinar? Não, eu odeio ensinar. Odeio. Mas aproveita. Eu não tenho paciência nenhuma, cara. Aproveita que esses caras... Eles gostam. Gostam de ensinar e ensinam muito bem. Não perca os workshops dele na Bevid. Tem link aí no post de bevid.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 48 podcasts. Muito bem, Azaghal, muitos e-mails. Cozinha dos Nerds, vários pratos muito bons, incluindo pavês de copo. Olha aí. Eu não quero dar um spoiler de futuras cozinhas de Jack, não quero. Mas... Ele tá sabendo. Ele pediu pra mim a receita. Ah, do pavê de copo. Não sei se ele vai fazer uma upgrade, porque ele é um pouco mais sofisticado. Excelente. Pavê de copo, quem sabe aí. Estamos aí lançando a tendência mundial. juntos pelo pavê de copa. Além disso, temos vários encontros Skynerd. Temos em P, temos em PH. Em P. Ah, porque eu não quero errar. P tá certo. P. Uhum. Temos em Curitiba e em SP. Veja aí no post onde você... Se você é de P, por exemplo, você vai se interessar. Médica Sede de Agulha, doadores de sangue, parabéns e obrigado para André Luiz, Félix Nunes, Cláudio Branco Júnior e Paulo Gustavo Castellano. Muito obrigado por ter doado sangue essa semana e salvado vidas. Isso, faça isso sempre. Doe você também. Temos várias artes dos fãs maneiríssimas. Vamos destacar duas. A primeira é a arte do cosplay, parte 8. Olha aí, não para, Leandro. Isso, Leandro Marques de Almeida. Continua fazendo suas montagens bizarras na Zagal dessa vez. Além disso, temos um vídeo, uma música, um clipe, eu não sei o que, uma paródia, eu não sei o que é aquilo. Baseado no Nerd Player 92. A música chama Vampire Seduction. E é maneiro, cara. Não, Lima, muito é pequenininho, obrigado. Mas ficou maneiro, ficou bem feito. Que coisa bizarra. Contos Skynerd. Nosso querido Heber Dantas continua catalogando tudo. Eu quero saber o que o Heber Dantas faz. Pois é, será que ele é bibliotecário? Pode ser, né, cara? Ele tá... Arquivista. Arquivista. Ele deve ser contador, ele deve gostar disso. Com certeza. Heber, na próxima semana a gente quer saber o que você trabalha. Por favor, mande. E temos contos As Relíquias de Nephilim, por Adson Leonardo, e Nuzlocke. Epílogo, por Matheus Forney. Ah, então já acabou. Esse é o epílogo. Você pode ler o conto todo lá na Skynerd. Olha aí, muito bom. Vários vídeos enviados, links enviados sobre assuntos relacionados ao último Nerdcast. Muito interessante, não deixe de ver. Confira lá no post, dê um page view pra gente. Guilherme Souza, 20 anos, estudante de ciência da computação, entusiasta de ciências em geral, Florianópolis, Santa Catarina. Ok. Olá, jovem Nerd Azaghal. Ouvi no último Nerdcast sobre tecnologias do futuro, percebi que a maior dificuldade que vocês apontaram sobre o teletransporte foi saber se o corpo seria copiado ou realmente transferido de um lugar para o outro. Mas isso seria o menor dos problemas. Com a ajuda de um professor de física, conseguimos estipular a velocidade de transferência do corpo teletransportado. Então vamos lá. Ah, é outro que gosta de fazer conta. Supondo que, pelo modelo padrão, sem citar partículas elementares, um corpo possui mais ou menos 3 vezes 10 elevado a 27 átomos. Um número que é impronunciável. Ok. Para especificar o tipo de cada átomo, vamos colocar 16 bits, o que seria equivalente a 65.536 tipos. O número razoável que provavelmente comportaria todos. Eu já tô perdido. Já me perdi. Ok, mas vamos lá. Para especificar o lugar de cada átomo no espaço com precisão de 1 vezes 10 elevado a menos 11 metros e com 3 coordenadas representando as 3 dimensões, seria necessário 37 bits por dimensão, totalizando 111 bits. Ok, já me perdi. Multiplicando tudo isso, teremos um arquivo entre aspas, de aproximadamente 5, seguido de 30 zeros bits. Okay. Nem todos os dados existentes, nem todos os computadores na Terra seriam capazes de chegar perto desse valor. Em uma taxa de 1 terabyte por segundo, vai demorar 169 bilhões de anos para que seu corpo saia de um lugar e chega ao outro. Mesmo se você fizer um humano.zip, com certeza vai demorar muito mais do que toda a história de vida na Terra. Bom, que belo cálculo. Valeu. Caraca. Foi bom. Então, seja, teleporte não vai rolar. Desiste. Calma, calma. Eles têm aí atrás. Tá aumentando. Ele falou terabit, mas ainda já tem pentabit. Não tem? Pentabit. Lucas Farris, 22 anos, aluno e mestrando em ciência, que hoje é só computação. Ciência da computação, Campinas, São Paulo. Tecnologia. Senhores Jovem Nerd Azaghal, primeiramente gostaria de antecipar que esta mensagem não é sobre pavê de copo. Ainda bem. Escrevo, pois estudo aprendizado de máquina, sub-área da inteligência artificial que foi comentada pelos senhores do Nerdcast 381. Olha aí. No episódio foi comentada a capacidade de reconhecer desenhos ou imagens estilizadas de gatos. É, a gente falou que o computador não saberia que uma imagem estilizada de um gato é um gato. Representa um gato. Ok. A verdade é que esse tipo de reconhecimento já é possível com a tecnologia de hoje. Oh. Usando uma técnica de redes neurais conhecida como Deep Learning. Olha, eu tenho medo desse nome, Deep Learning. O caso de estudo mais comum desta técnica é o reconhecimento de dígitos escritos. mas poderia ser aplicada a gatos. Apenas a título de curiosidade, é possível inverter o conceito do algoritmo e, dado o conceito de um gato, fazer o algoritmo gerar imagens do que ele entende como gato. Este processo é chamado de fazer a rede neural sonhar. Outra parada que me dá medo. Neste vídeo, muitos links nessa leitura de e-mails, no minuto 48, o professor mostra o processo de sonhar com dígitos. É realmente impressionante. Eu quero ver o que é realmente impressionante para um mestrando em ciência da computação. Vamos para um minuto só. Não. Às vezes eu só vou ver. Muito deep learning. Eu quero ver o que é realmente impressionante pro cara. Eu só tô falando isso. O cara mandou um vídeo de uma aula que tem 1h27. Nossa. Isso já é impressionante. Um senhor falando pra turma. Vamos pro minuto 48. Onde está você? 50, não. Aqui. A máquina sonhando, é isso. Então, você tem que assistir o resto pra entender. Nossa, aí na... como se você estivesse olhando pra Matrix. É impressionante, só que não. Não, olha aí, a máquina tá reinterpretando a parada. Aí. Caraca, cara. Ó, agora tá tendo um qualquer coisa. É o número 2. Olha, cara. Ela tá interpretando várias formas diferentes do número 2. E ela tá reconhecendo todas essas formas como o número 2. Como a gente. Caraca, impressionante mesmo, Azaghal. Olha o Jovem Nerd. É maneiro mesmo, ficou cara. Ficou impressionado. É maneiro. Eu nem impressionado. Porque a gente, nosso cérebro, ele tem uma área de diferenciação. Você pode ver o número 2, assim, por extenso, bonitinho. Você pode ver o número 2, aquele que tem uma barriguinha. Sabe qual é? Que dá uma enroladinha. A gente entende vários tipos de dois. Sim. E a máquina, teoricamente, só entenderia um dois como foi programado. Não, essa interpreta, ela pode entender vários tipos de dois. E é impressionante pra caralho, Azaghal. Mas é quando você escreve num tablet e ele transforma pra texto, ele já tá fazendo isso. Mas ele tem uma... Eu entendi que a limitação dessa máquina é bem maior do que esses softwares de reconhecimento. Inclusive, eu antigamente tinha um Palm. Lembra? Palm! Na era pré-smartphone. Ninguém não existia. Era, não tinha nada. Uhum. E aí, nesse Palm, você podia escrever nele mesmo, né? Com a canetinha, né? E ele reconhecia as letras e ele formava o texto. Só que naquela época, se eu escrevesse qualquer coisa, se eu escrevesse a letra A como eu acho que eu tenho que escrever, ele não entendia. Eu tive que decorar o jeito dele entender. Olha aí. Hoje em dia não. Hoje em dia você, no próprio Google, né? Você escreve e ele já entende. Olha aí. Agora, eu vi uma reportagem um tempo atrás, uma matéria, não lembro o que era, falando que o CAPTCHA, sabe o CAPTCHA? Sim, sim. Você entra num site e aí tem lá, digita esses números riscados, maiúsculo e minúsculo, né? Se você é humano. É. Exato. Isso é utilizado pra ajudar as máquinas a entenderem, a reconhecer as letras em várias formas de números, que seja, né? Como a gente tá usando o CAPTCHA pra as máquinas entenderem o CAPTCHA, é isso? É. Então um dia o CAPTCHA vai ficar obsoleto. Sim, eu acho que sim. Caraca! Eu não sei se é pra entender o CAPTCHA ou pra digitalizar livros, eu não fui muito a fundo na matéria. Uhum. Mas é alguma coisa assim, se informem, é importante vocês falarem. Caraca, o CAPTCHA está com dias contados, ainda bem. Ou não, né? Paulo Sardinha, 24 anos, analista de TI, São Paulo, SP. Aí, tá na idade e na profissão de revelar segredos do governo. No Nerdcast 381, talvez seja pela complexidade dos temas tratados, não tenha dado tempo de citar tecnologias apresentadas nos filmes de ficção como os supercomputadores. Ok. Então, a gente tem pauta aí pra vários outros Nerdcasts. A gente não vai queimar a pauta. Pra ser mais específico, podemos citar o próprio filme do Homem de Ferro, que podemos ver que o Jarvis funciona como secretário de Tony Stark. Aí você podia ter sido mais rude citado a secretária do Homem-Aranha 2099. Olha aí, que era um holograma, eu lembro. Isso. Na vida, e que parecia a Marilyn Monroe, né? Você escolhia com forma holográfica ela teria. Ela tinha a forma da Marilyn Monroe. Na vida real, logicamente, não estamos nem perto de conseguir algo igual o Jarvis. Porém, existe sim alguns experimentos tecnológicos. A gente tem a Siri, e não é grande coisa, né? A Siri e o Google Now. E não é lá essas coisas, eles são bem limitados. Elon Musk, sul-africano e norte-americano, é um forte candidato a Tony Stark, pois o cara está disposto a mudar de vez os conceitos de engenharia e tecnologia do mundo. Musk apresentou um vídeo de sua empresa SpaceX. A SpaceX é essa primeira empresa aí de voo espacial privado, né? Ele mostra ele manipulando um modelo de um motor de foguete com movimentos das mãos em em várias dimensões, além de ampliar e rotacionar o objeto. E segundo ele, é só o começo. Ah, tipo, uma parada lugar que nem o Tony Stark, que ele mexe com as mãos, sei, manipula a parada. Tá. Né? Ele tá trabalhando em uma tecnologia de manipulação de luz. Vamos esperar algum doido inventar os hologramas necessários para que a arte inteira complete. Mas até lá, Elon Musk segue como principal candidato a Tony Stark. Tem um vídeo aí. É, maneiro, mas não é. Mas é um começo. É, ele tá dizendo que ele pode mexer na tela uma parada 3D com as mãos, né? Como se tivesse um Kinect, né? Sim. Só que tá na tela. É, vamos torcer, né? O que você quer, o objetivo que você quer é bater a palma, abrir a mão pra ir parar de expandir. Quero fazer show-off. eu nem precisava fazer show-off de, sabe, Tony Stark. Abrir, eu queria só conversar com a minha casa. Ah, isso é maneiro. Com certeza. Conversar com o meu telefone, falar e ele entender o que eu falo já seria foda. Se eu falar Siri, liga pra casa e ela entender, se veja, call home, aí liga pra Roma, né? Moisés Mota, 25 anos, doutorando em Ciências da Computação, Campina Grande, IPB. Primeiro, parabéns pelo Nerdcast. Esta é uma categoria que mais gosto, ciência. Gostaria apenas de acrescentar algumas coisas ao Nerdcast, principalmente no que diz respeito à futura missão Marte. Uma das grandes preocupações da NASA com relação a esta missão é a radiação cósmica a qual os astronautas estarão expostos. Certo. Uma das proteções estudadas recentemente é o uso de fezes para bloquear o interior da nave contra esse tipo de radiação. Não. É o que ele falou aqui. Não. Fezes? De acordo com a NASA, as fezes ou cocô são excelentes para bloquear a radiação cósmica, senhor Red Richards. Não é possível. Além de ser algo barato e fácil de ser produzido. Durante os primeiros dias da missão, não haverão fezes suficientes para proteger toda a nave. Então, a comida dos astronautas será usada como bloqueio. À medida que as fezes foram produzidas, a nave irá alojá-las no lugar da comida, que serve de proteção. Peraí, mas se a comida está protegendo, se você comer a comida que tomou radiação, você se fodeu, né? Não faz sentido isso. O que ele está querendo dizer? Que a comida bloqueia igual o cocô? Então por que você... Por que eu bato isopor? Exato, faz a parede de isopor em vez de parede de cocô, pô. Compra isoporitos, é baratíssimo. O cara, o risco do cara botar fezes no lugar da comida e depois comer merda. E ele manda links. Ai, meu Deus. Outra coisa interessante sobre a missão Marte são os estudos sobre a saúde mental dos tripulantes da nave. Testes têm sido realizados recentemente e os resultados não são nada bons. Basicamente, os voluntários não têm reagido bem, desenvolvendo um aumento absurdo no estresse e irritabilidade. Olha aí, eu estou viajando pra Marte, gente. Fora os casos de depressão, coisas que podem comprometer a missão. O tempo de viagem a Marte, incluindo a permanência no planeta, é por volta de 2 anos e meio. E mesmo em simulações com o menor tempo de reclusão e diversos meios de entretenimento e coisas para os astronautas ocuparem a mente, os resultados não são animadores. Na Rússia, teve um teste que deu merda, que tinha uma mulher... Cento e poucos dias. De cento e poucos dias. Pouco tinha uma tempo. Mulher na tripulação e ela disse que o capitão tentou beijar ela e aí deu porrada e eles tiveram que interromper, tiveram que cancelar a parada. Né? Tinha que mandar sabe o quê? Hip. Sério? Porque o cara bicho grilo, ele não vai estar calmo. Ele vai estar tranquilo. Vai, só que o cara não vai enxergar nada lá dentro, aquela fumaça toda. Vai que a fumaça bloqueia contra a radiação cósmica. Hobby. O que que caracteriza realmente o conceito do hobby? Então, o hobby é algo que você faz fora da sua esfera profissional. Adjacente ao seu trabalho. Para desestressar, desanuviar, isso. Obliterar o fígado. Entretenimento. Mas um hábito, ele é um hobby também ou não? Depende. Por exemplo, o pai do nosso querido Afonso Solan, ele todo dia tem o hábito de escovar o cavalinho. Mas... Isso pode soar muito errado, né, se você pensar. Desenhistas de plantão, por favor. Mas, se isso é relaxante e traz algum tipo de prazer pra ele, é um hobby, ele gosta de escovar o cavalinho. Isso. Mas se ele fosse realmente trabalhar num Aras, ele não estaria mais fazendo o seu hobby. Seria insuportável, lá vai ele escovar todos os cavalos, limpar a merda de cavalo. Pois, o hobby do seu pai é a faxina do Aras. Pois é, mas é engraçado, cara, porque o que é um hobby pra você pode ser um tormento para outra pessoa. Por exemplo, tenho certeza que todos aqui têm o hobby de assistir um filminho pornô de vez em quando. filme por favor? Será que isso é hobby? Eu acho que sim. É. Respirar é hobby? Não, olha só, aí a gente entra no ramo do cigarro, por exemplo. Fumar é vício. É um hábito adjacente. É vício, não é hobby. Então é que eu digo, é o vício químico e social, aí não é hobby. Então a pornografia não pode ser considerada hobby. Não pode. Não, é que tá, mas ela é um hobby a partir do ponto em que é uma distração que te traz um prazer. Afonso. Mas você, uma vez que você... Mas assim, eu acho que o hobby existe algum nível de comprometimento diferenciado, sabe? O cara tem que se envolver um pouco mais com aquela atividade. Eu tinha um colega, olha que interessante, o Jovem Nerd é isso, né? Que ele foi além do assistir um filme erótico ocasional. Ele salvava os filmes no seu computador e, não satisfeito, categorizava nas pastinhas. Aí é hobby, aí é hobby. Aí então é hobby. Tá vendo como já extrapolou aquela relaxada superficial? Por exemplo, você tomar uma cervejinha no final de tarde ou no happy hour não é um hobby. Beber como Roberto já não é mais um hobby. Não, é alcoolismo. Mas... Mas se você, como hoje em dia existe o sommelier de cerveja, que nego é mega entendido em cerveja e conhece o lúpulo e a safra, o cacete, aí passa a ser um hobby, entendeu? Ah, entendi. Esses são os mestres cervejeiros. Né? É, o mestre cervejeiro. Que aí? Whisky. Se toma um whiskinho de vez em quando, bate o gelo, mexe com o dedo, é um bebedor ocasional. Se você sabe tudo dos brands e fica lá bochechando whisky, o cacete, é um hobby. Se você bebe whisky até cair, só toma professor e Odete, vai ser um alcoólatra. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. Porque olha só, eu tenho um hobby que eu vou botar aqui na mesa para julgo dos colegas. É porque é zoado, as pessoas me zoam muito. Todo sábado de manhã eu tenho uma rotina. Eu acordo, vou no jornaleiro, compro ali o jornalzinho, aí já tenho a minha cervejinha que é comprada sexta-feira, que dá umas 10 horas, porque eu aprendi com o pai do Afonso. De manhã, né? É, 10 horas da manhã. O pai do Afonso, ele muito sabiamente me ensinou que quando o sol nasce, você já pode beber. Caralho, então eu... mano, tu bebe às 10 da manhã? Não, calma. Sábado de manhã, acordei, aí o que que eu faço? É uma ordem que eu repito todo sábado. Eu boto alto aqui um samba no som. Que beleza! Abro a minha cervejinha e vou fazer faxina na casa, porque eu moro sozinho e tem que fazer. Só que eu criei esse hábito e todo sábado de manhã eu faço isso. Chega um momento que se eu não faço, me incomoda. Eu sinto falta, sabe qual é? Isso é prazeroso pra você de alguma maneira? Muito, cara, muito. Você fica realizado e relaxado, e quando você termina, fala, puta, valeu. Sim, valeu. Valeu em diversos sentidos, cara. De verdade, assim. Não, então eu acho que é um hobby, cara. É o seu hobby. Fascinar, tomando cerveja e ouvindo samba. Eu acho que não é. Eu acho que não é hobby. Certo? Eu acho que é um... É o seguinte, o hobby, ele se caracteriza por algo que você não depende daquilo. Você faz pura e simplesmente por prazer. O Roberto, se ele não fizer faxina, ele vai acordar numa areia movediça de poeira na casa dele. Mas ele pode contratar uma faxineira. Esse é que é o ponto. Tem uma faxineira e ela vem uma vez por semana, só que sábado... Tá... É hobby. Se tem a faxineira, é hobby. Sabe o que seria hobby, Roberto? Eu vou dizer pra você o que seria hobby. Se você curtisse fazer faxina na casa dos seus amigos. Ah, não, aí é trabalho. Ah, olha que filha da puta. Não, sem receber. Ele vira tipo assim, pô, meu irmão, posso fazer uma faxina na sua casa? Olha que esperto. Puta. Quer dizer, você tá fantasiando com o Beto chegar de empregadinha na sua casa... Com um isopor de cerveja e um sambinha no rádio. É esse o teu fetiche. Ah, os filminhos do Afonso aí. Categoria. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. Eu acho que tudo hobby, pra se entender melhor a definição de hobby, é uma parada meio nerd. Porque você tem que sair do superficial da parada. Tem que ser um pouco mais profundo. É, exatamente. Você coleciona selo, tu tem que... Vai começar. Aí você tem que conhecer. Mais de selo. Né? Porque não é simplesmente você pegar seu dinheiro e comprar tudo que for de selo que tem na sua frente. Você passa a entender um pouco mais. Por que aquele selo é mais caro? Por que aquele é mais barato? Entendeu? Definiu bem. É bem nerd mesmo. Mas tem um hábito que é um dos clássicos, pelo menos da década de 80, cara, que eu acho que talvez vá um pouco de encontro. Quero colecionar latinhas. Então isso é só uma babaquice. Caraca, eu já colecionei latinha, cara. Olha que flashback você me lembrou. Puta que merda. Mas isso era uma coisa que você não ia atrás, assim, tipo, essa essência dessa lata. Tipo, você, caralho, é da Espanha. Mas se você visse uma lata que não fosse padrão usual, você ficava maluco pra tê-la. Sim. Então... Era hobby. Era um hobby que tomou conta do país. Eu acho que muita gente... Sabe que tá ouvindo? Colecionar latinha não foi profissional que nem colecionar selo? Onde existiam, por exemplo, catálogos de lata. latas, né, de refrigerante do mundo todo. E não tinha internet pra você pesquisar. Sim. E além do mais, eu acho até anti-higiênico colecionar latas. Não, é uma merda, porque vira um coral de poeira. É mesmo. Caraca! Eu tinha. Cara, o meu caso era pior, porque eu tinha uma estante que ela ficava, tipo assim, a 2 palmos do teto do quarto. Era uma estante inútil pra você botar coisas que você não vai mexer nunca, né? Era o roda-teto. Roda-teto. Existe esse termo? Se existe o rodapé, existe o roda-teto. Era tipo um roda-teto, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu fiz a minha coleção de latinhas lá. E aí, cara, elas faziam uma volta no quarto, lata de cerveja, refrigerante, coisa do mundo inteiro. Eu não faço ideia como apareciam essas latas, cara. Eu não lembro. Elas começaram a se reproduzir. Obviamente. Provavelmente, porque eu não mexia lá, elas se reproduziam. Uns anos depois, eu fui mexer naquilo, cara. Mas, cara, era um universo de poeira, cara. Era um universo. Tinha cidades e cidades de ácaros lá, cara. Tudo deu sorte e não dá barato. Cara, tecnologias avançadíssimas. Formiga. Os ácaros tinham pequenas naves que voavam entre uma latinha e outra, cara. Cara. Era um inferno aquilo, cara. Uma candor, né? Ali no... uma pequena candor, exatamente, que eu tinha lá. Esse negócio que o Jovem Nerd falou sobre a poeira é um problema de quem, por exemplo, coleciona muito action figure, como eu e vocês aí, né? Todos aqui. Porque existe um ciúme forte. Foda dos action figures. Um ciúme de quê? Das mulheres? Não, de qualquer pessoa que vai fazer a limpeza. O Beto, por exemplo. Então, cara, eu tô criando um problema, realmente. Eu já tô com 4 estantes lotadas de action figures, de tudo quanto é tipo. E, realmente, essa coisa de você deixar que alguém limpe, normalmente, a pessoa não é capacitada para limpar aquela arte, né? Porque, primeiro, existe uma chance dela quebrar ou lascar. Depois, ela não vai botar no mesmo lugar, nem na mesma posição. Por exemplo, o chapéu do Dr. Jones, que era a edição única que eu comprei aqui na Disneylandia, na época, um action figure maneiríssimo, com a estatuazinha dourada. O chapéu dele rebolou na mão da minha faxineira número, sei lá, 12. E foi embora. E ela jura que não foi ela e tal, que a porta fechou, o chapéu ficou pra dentro. Mas não é só eu que percebi o comentário, mega sou um milionáriozinho babaca. A minha empregada número 12, quando ela estava limpando. Pois é, porque faxineira é um problema, exatamente por isso. Porque ela sempre quebra coisa, né? Quebra peça de arte, essas coisas. Peça de arte. Já. Agora estamos com realmente milionários babacas. Meu Rembrandt. Agora saiu totalmente errado. Mas não, é porque assim, eu encaro o action figure como uma peça de arte. Sim. Entendeu? Eu tenho um amigo que, anos atrás, ele comprou uma estátua da Alien Rainha, sabe? Fantástico. Super. Fantástico. E a rainha é cheia de espetos e coisas e detalhes. E ela tinha a baba, sabe aquela cola plástica? O cara usou aquela cola plástica pra fazer a baba do bicho. Então era animal e grande, né? Aí ele, caraca, tô preocupado, cara, que fascinante. Lá em casa, cara, ela vai foder, vai cair, que tem tanta pessoa, se ela pegar o braço de uma forma errada, quebra, tá preocupadíssimo. Chegou lá, a faxineira dele era evangélica, super carola, né? Quando viu o Alien, ela falou assim, meu Jesus, isso aí é a estátua do demônio. Aí ele, isso mesmo, esse aqui é o diabo, não toca nessa porra. Resolveu o problema, que eu tava preocupadíssimo. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Eu não considero tão arte assim, não, action figure, porque é de plástico. Caralho, porque você é um ignorante. Não, tem, é de plástico, tem de vários materiais diferentes, cara. A maioria é de plástico e as crianças brincam. De plástico. Se você deixa a criança brincar com action figure, cara, você tá fazendo errado. Já estão sendo destroçados. Meus hobbits, todos, miniaturas, foram pro saco. Meus cavaleiros de Rohirrim foram embora já, cara. Perderam espada. Se batessem com a ordem de nós aqui, iam pro saco. Fácil. Olha só, você tem que fazer uma coisa. Você tem que pegar os seus action figures e estátuas mais rebuscadas, colocar num lugar com vidro fechado à chave. Yeah. Aí o seu filho, ele vai crescer... Endeusando essas paradas, entendeu? Ele vai endeusar muito, tipo assim, vai ser uma parada que ele vai lembrar forever. E um dia, quando ele estiver maiorzinho, ele vai conseguir abrir aquela porra, óbvio, e vai quebrar um dos seus action figures fodas. Isso, cara, vai colocar ele na tua mão pro resto da vida, cara. Mas Alexandre, eu vou te dizer, cara, Dona Maria aqui em casa, quando eu cheguei pra montar, né, comprei as coisinhas pra fazer, né, as estantes dos action figures, ela falou, cara, tive uma ideia, vamos botar isso num vidro, vai ficar foda. Tipo, sonho, né, cara? De qualquer marido. Tipo, vamos endeusar os seus bonecos. Ah, aí eu, não, porque eu quero mexer neles. Porra. Hoje eu me arrependo profundamente. O vidro é a utopia dos action figures, porque o maior problema é a poeira. Que é, os mais rebuscados têm muitos detalhes e tal, e é mais difícil de limpar, né? É engraçado porque o JP, do Nerdcast, todo mundo conhece, ele colecionava e tinha o hobby de ler quadrinhos, né? E tinha uma porrada de quadrinhos e tal. Eu comecei a ler quadrinhos por conta do JP, que me apresentou e tal. Também tinha um armário gigante. Porra, ele tinha um armário e ele tinha um esquema de guardar os quadrinhos. Era a lombada pro lado e pro outro, sabe como é que é? Pro lado e pro outro, pra não... claro. E, cara, ele tratava aquilo com tanto cuidado que quando ele emprestava o quadrinho lá, porra, eu tratava realmente como se fosse uma relíquia, sabe? Pelo cuidado que o cara tinha de... Só abria 90 graus, né? É, exato, sabe? Não, e tem vezes que a gente vai autografar livro, né? O pessoal chega, ah, autografa aí o livro da Afonso Solano. Ok, por que não? E aí eu dou aquela cleque, né? Aquela chamada na capa, né? Tem uns que eu vejo a lágrima, cara, do cara, sabe? Eu pergunto, cara, eu pergunto, bicho, posso dar a dobradinha aqui rapidinho, só pra facilitar? Mas, cara, pô, fica montado. O Diogo Braga, como começou a me acompanhar muito, né? O Roberto me acompanhou, mas o Diogo acabou me acompanhando pelo Brasil. O Diogo fazendo... é mais parceiro, já percebi. Sou o Robert, mais parceiro. tô na merda, eu prefiro ficar em casa fazendo faxina. O Diogo me acompanhou aí no tour do Espadachim de Carvão, muito bacana, tá encontrando todo mundo. E aí o pessoal pedia pra ele escrever no livro também e tal, dar o seu autógrafo. E o Diogo, um dia, de brincadeira, rascunhou um simples piruzinho, um pênis, né? Isso, ok. De brincar, um pênis brincalhão. Okay. E aí, cara, a próxima pessoa da fila falou, pô, faz um pra mim também. E a terceira... Cara, o Diogo hoje, eu tenho certeza que está com algum tipo de recorde, como a pessoa que mais desenhou pênis em livros do Brasil. E evoluem. Cada um pede um pênis diferente. Tipo o moleque do Superbad, sabe? Então virou um lance, assim. Virou muito... É muito frenético. Outro dia, eu fui ao aniversário, e aí... Passei no shopping antes pra comprar um presente. Encontrei um camarada lá. O cara trouxe o livro. Primeira parada de dia. Desculpa de incomodar, mas eu precisava que você desenhasse um piruzinho no meu livro. Que escrota, cara. É sério, cara. Cara, é impressionante. Mas você me lembrou de uma história da minha infância também, que tá relacionada mais ou menos a isso. E eu tinha o hobby de desenhar também, né? Eu não me tornei ilustrador, mas eu achava que eu seria um. Uhum. Então, no colégio e tal, eu desenhava bastante. Desenhava história em quadrinho. Eu tinha uma história em quadrinho do... Na época do Dick Tracy, do filme, lembra do Warren Beatty? Mas eu tava muito empolgado, aí eu fiz as aventuras de Dick Manuel, o detetive português. E aí, ele usava a roupa do Dick, só que ele tinha um bigodão, e aí vinha aquela mensagem no rádio, Dick Manuel, precisamos de você, ele, já estou indo! Aí ele apareceu, o próximo quadrinho era ele correndo, chamando um ônibus, sabe qual é? Ele ia de ônibus. Na Nerd Store agora. Puta, eu era bem criativo, criança criativa. Aí, um dia, num brainstorm com amigos, surgiu um outro personagem chamado A Coxa. Só que a Coxa, ela era um saco, era um escroto. Caralho, peraí. Imagina você, sabe quando você desenha o piruzinho, o saquinho? Uhum. O saquinho você faz com, tipo assim, uma dobrinha e outra dobrinha, né? Duas dobrinhas e ele vai ficando mais fino em cima, beleza? Uhum. Imagina que você cortou e aí tem um buraco na parte de cima. Um buraco murcho, sabe qual é? Dentro dessa figura... Mas isso veio assim, do desenho de uma coxinha, você não diz? Não é... Isso, porque eu acho que ele surgiu como uma coxinha, entendeu? Só que a gente escrotizou. Imagina esse desenho do saco que parece uma coxinha, certo? E aí dentro você bota dois olhinhos, uma boca, bracinhos pro lado e perninhas, sacou? Fantástico. Esse era o personagem. O Coxa. E eu não fazia ligação que aquilo era um saco. Então eu comecei a desenhar nos quadros negros, todo mundo, ah, que legal, desenhei no quadro negro. Chegou o professor, maluco. Por que eu que desenho essa merda aqui, cara? Eu, pô, inocentemente levantei a mão, sabe? Uhum. Pô, sou eu, professor. Gostou? Nossa, eu me fudi muito, cara. Parabéns. Sério, eu não vi relação, entendeu? Fui na inocência. Completa. Bom, o que tem a ver com o Robert? Porque eu tinha um hobby de desenhar. Só isso. Não, esse é o hobby. A frase de efeito do herói era I'm nuts! Mas aí, pra melhorar, né, eu inventei a bexiga, que era uma bexiga. Eram duas bolas com biquinho. Você tá entendendo? Só que ela não tinha aquela forma de saco, era um som de uma bexiga. Eram os vilões da história. É exato. E tinha também um que era uma bolinha, que só tinha braços. Ela pulava, chamava da Coxamara. Caralho! Coxamara? É. A gente tem que produzir isso, gente. Vamos fazer um crossfire. Sabe tipo aí. O Mike Wazowski? Tinha um olho, sabe qual é? Uh-huh. Só que imagina o Mike Wazowski sem perna, ele vai pulando. É isso aí, era a Coxamara. Mas ele tinha braço? E a Coxamara era tipo assim, cientista. Ela inventava coisas e tinha uma casa, tipo, sabe, Dr. Pardal, essas porra. Você precisa fazer um programa infantil, Alex. Eram personagens legais, eu gostava, cara, mas a coxa, ela parecia um saco. Uma pena, uma pena. E aí, Day? Tá tranquilo com essa sociedade ainda? Enquanto isso estiver inativo... Hobby, cara, quando eu era molequinho, que eu ficava deslumbrado, cara. Puta, cara, era meu bibelô ver, ir lá pros locais pra ver a galera montando, não era nem usando, cara, que era aeromodelismo, bicho. Boa. Meu pai tinha esse hobby. É mesmo, cara? E eu cresci vendo os aviãozinhos dele e querendo montar outros aviões iguais. Mas caraca, nunca voei com eles. Ah, mas o dele era de, só de montagem? O dele, era... não. O dele era, sabe aquele aeromodelismo, hoje em dia não existe mais, que você ia com fio. Eu sei, é. Sabe qual é? O avião sim, tinha um motorzinho, um mini motorzinho a gasolina, uhum. e você ficava girando, você ficava tonto, né? Porque você ficava controlando o avião. Sim, eu tive rodando. Nossa, agora blast, cara, from the past, total. É por isso que eu puxei, cara, porque eu ficava deslumbrado. Então sempre que a gente ia no centro, ou ia passear alguma coisa com meu pai, a gente caía, ia pro Campo Santana, ia pra algum lugar, vira e mexe, aterro do Flamengo, vira e mexe a gente via alguém, né? Uhum. Meu pai tinha amigos que mexiam com aeromodelismo, alguma coisa, então a gente via, acompanhava muito. Uma vez a gente foi passar férias na Barra, que era a nossa casa, que a gente passava as férias, casa do meu avô, e, porra, chegou um casal lá, de amigos nossos e tal, trouxe um primo que tinha condição maior, melhor e tal. Condição maior, o que significa isso? Condição melhor, assim, o cara tinha um porte financeiro melhor. Vinha de uma família abastada. E aí, cara, ele chegou e o grande lance era que ele era um aeromodelista. Seja lá o que seja isso, né? Uhum. Cara, ele era um aeromodelista. Cara, quando ele falou isso, cara, eu sonhava com a parada, sonhava com o cara, ele ia vir de capacete, sabe? Aquela seda no pescoço, aquela porra toda. Seda no pescoço. E aí, bicho, chegou um moleque. Aquela escarpe, né? Chegou um moleque, 14 anos, eu tive até 8, assim. Aí, uhum. O cara, merda. Todo espinhento, né? Eu tipo, caralho, decepção foda. E aí o moleque me puxa o aviãozinho de fio, cara. Puta, meu irmão, eu tinha que ter usado o moleque, sabe? Mas que você achou que era o quê? Eu cheguei a trazer um avião que fosse controle remoto, cara. Ah. Que fosse, sei lá, porra, é gasolina, sai fumaça. Ah, então a minha era modelismo, é isso também. Pois é, cara. Mas o aeromodelismo, ele se encaixa no, nos hobbies que demandam a situação financeira abastada, sim, como o Diogo, então. É que nem fotografia. É. Meu hobby é fotografia. Milionário. Olha o Marco Gomes aí, hein? Não, o Marco Gomes é uma etapa além. É fotografia hipster. É. Ah, sim. Ele quer bater foto com máquinas merda. É, exato. Ó, comprar uma máquina usada com a lente mofada. Mano, olha que foto maneira. Minha foto toda borrada. As cores todas bizarras. Ai, caralho, irado. Muito bom, Marco. Parabéns. Você pode ter hobbies que são de pobretão. Por exemplo, no colégio, o Roberto e o Diogo, acho que até já comentaram aqui em algum Nerdcast, que eu colecionava, não colecionava, eu gostava de colocar os anezinhos das latinhas de refrigerante entre os meus cadastros, né? Eu olha só. Ah, é verdade. Que coisa de suburbano. Pois é, cara. Sabe qual era o apelido do Afonso? Afonso Chocalho. Nossa. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. Eu sou um cara que tem um pouco de hobby. Sabe o hobby que eu queria ter? Era desses quadricópteros. Quadricópteros? Ah, esse helicóptero que tu controla com o iPhone. Isso. E tem a câmera. Tem a câmera. Eu acho maneiríssimo, cara. Puta, é maneiríssimo. Tem uns helicópteros e tem tipo uns discos voadores mesmo. Muito olha, maneiro. Com várias hélices. Então, mas esse ele é com quatro hélices, né? Que ele é mais estável. Que aqueles que são só uma hélice, ele é muito escroto. Aqueles aí, brinquedinhos. Você bota assim, ele bate na parede, sai que... Esse quadricóptero, ele você controla e maneiro. E ele assim, se ele for pra longe, sair do raio de alcance do controle, que muitos você controla, inclusive pelo iPhone. Ou pelo seu smartphone, se você não for afortunado. É. Se ele sair do raio de alcance, ele volta pra você. Ah, é? É, você pode estabelecer uma altitude. Eu quero que você fique nessa altitude aqui. E aí, se o vento vier, qualquer coisa, ele regula. E aí você pode marcar. Eu quero que você fique nessa coordenada, porque ele tem muitos têm GPS, né? Nessa coordenada, nessa altitude. Você marca ali, se ventar ou qualquer coisa, ele corrige e fica paradinho. Caraca, eu pensava que esse tipo de coisa, quando saísse da área de alcance do telefone, ele entrava em roaming, cara. Discovery. Puta merda. Não, mas olha só, e é uma maneira que ele tem uma câmera, então você pode, se você já controlado com o iPhone, você vê a visão dele, né? É o Voyeur Extreme. Exato, pra que que serve isso, né? Vocês estão pouco. FPS Russia. O cara me botou um quadricóptero com metralhadora. Eu vi. Mas aí já era com drone, né, cara? Já era um drone. Ele controlava com controle, não sei se pelo smartphone. Ah, era um controlão mesmo, eu vi esse episódio. Pô, aquilo era foda. Aquilo é foda, mas a gente tem uma vontade, mas tipo assim, é tão caro. Até lá fora é caro ainda. É tão caro que tipo assim, pra uma parada que você vai ficar empolgadíssimo por 3 dias e depois nunca mais vai mexer. Você tem que ser muito voyeur pra usar essa parada. Exato. Né? Sabe qual é? Ficar no carro. Para, hoje eu vou pro Chaxim, sei lá, sabe? Hoje eu vou pra Tijuca. Aí vai pra Tijuca. Aí vai. Vamos vasculhar a Tijuca. Amanhã eu vou pro Jardim Botânico. Aí tá, sabe? Aí o hobby que acaba te dando uma cadeia, né, cara? No final do jogo. Se eu trabalhasse num escritório gigante, que nessa história é micro, né? Tem um funcionário, coitado, fica aí sozinho o dia inteiro. Se eu trabalhasse num escritório grande, tipo VirtualNet, sabe? Aí eu teria um. O Bonfim tem, inclusive. Aí eu ia ficar lá infernizando o funcionário. Aê! Aí ele tinha que ter um alto-falante, que além de filmar, eu falava com o cara. Aê, rapaz! Aí, Naka, já fez aí o job do cliente? O Dudu Salles. Tá comendo ainda, porra? Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Mas olha só, a galera lá do meu trabalho, onde eu trabalhava antes para o Jovem Nerd, na antiga DMN, galera lá decidiu, vamos fazer esse hobby aí, era o modelismo. Só que não era aquele de você montar o avião, que era o modelismo que você tá sugerindo que a pessoa vai construir o avião e depois vai voar com ele, né? Uhum. Era aquele que você comprava pronto já, de controle remoto também. E aí, cara, os caras iam pro estacionamento do Via Parque. Às 6 horas da manhã, porque tinha que ser antes do trabalho, olha aí. Pra explodir os aviões no estacionamento, né? Óbvio. Explodia? Porque eles voavam 10 segundos e aí caía, né? E pá, explodia asas, explodia motor. Puta, e cara, pode... cada borrachada desse era R$200 de conserto e tal. É muita grana mesmo que você gasta com essa porra. Caraca, R$200 é uma borrachada. Não, mas é caro, cara. Tanto que, certa vez, eu fui acompanhar um professor de um colégio que eu trabalhei aqui, que ele era, eu não sei o nome, mas ele andava com carrinho de controle remoto, entre aspas, profissionalmente. Não sei se pode ser profissional alguém que mexe com carrinho de controle remoto. E aí o cara, aqui em Brasília tem uma pista, em vários lugares, em vários estados do Brasil tem, óbvio, mas tinha uma pista, cara, feita direitinho, com zebra e o caralho, sabe? Tinha aquela sim. Arquibancada suspensa pra você poder ficar controlando, ter uma visão melhor da pista. Bicho, o carrinho certa vez derrapou, cara, foi na árvore. Meu irmão... Matou várias formigas no caminho. pro cara trocar a suspensão, ele começou a calcular ele, puta, R$180 só essa suspensão. Puta, cara. Eu, tipo, tu tá de sacanagem, cara. Isso é um brinquedo. Caralho. Mas mas aí que tá, não é um brinquedo. Exato. É um brinquedo pra você, pro cara é... Os gastos do hobby, né, eles estão fazem parte aí da coisa. O Roberto compra os CDs de samba dele e gasta a grana pra fazer a faxina. Isso que eu ia falar. Por exemplo, eu tenho um hobby de colecionar camisa de futebol de qualquer parte do mundo, né? E assim, gasta um dinheiro isso também, sabe, Diogo? Tem camisa que é quase R$200, cara. Camisa de futebol é caro pra caralho. Pois é. Parece que é feita de ouro, meu irmão. Então é um negócio muito caro. É caro, eu não entendo, porque não existe camisa que feda mais no seu corpo do que a camisa. Não é confortável, você sua, fica todo empapado, o toque dela é horrível. É horrível, cara. Roberto, você como autoridade futebolística aqui do Nerdcast hoje, por que que o tecido das camisas de futebol é tão ruim? Então, eu estou me perguntando quais são essas camisas de futebol, ou se são camisas da década de 90, porque eu me lembro assim, antigamente tu botava a camisa de futebol, não dava 15 minutos, era um CC inacreditável. Não importa, tu acabou de banho. Aí tu vai ficar com um CC foda. Hoje em dia não, é aquele tecido que se chove, a camisa nem gruda no corpo do cara e tal. Então assim, hoje. Ah! É, tá com um tecido muito mais leve, as coisas muito melhores, assim. É, eu acho que eu parei de comprar na década de 90. Talvez. Eu realmente faz algum tempo que eu não compro camisas de futebol. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. Vocês estavam falando dos drones aí, do aeromodelismo e das câmeras que são colocadas nesses objetos voadores identificados. E aí eu me pergunto, o voyeur, ele é um hobbyista, então? É um hobby ser voyeur? Boa pergunta. Eu acho que não, porque ele, né, ele tá invadindo normalmente a privacidade dos outros. É. Né, cara? Não, mas olha só, pergunta Afonso não é se é legal ou não. É, pois é. O cara, ele tem o costume de, por exemplo, de andar pela noite na vizinhança dele, caralho, tentando se esgueirar até a janela das vizinhas, ou vizinhos, depende do gosto dele, e observá-los trocando de roupa. Isso é um hobby dele. Ele gasta dinheiro com a roupa preta, com óculos de noturna, com pagando seguranças à noite. Botando GoPro no sapato, né? Caraca, o jovem nerd, ele é um cara... Tá ligado, tá ligadaço. Você nunca vê esses malucos que botam a câmera? Eu não. Cara, que mentira, eu não. Comprou no sapato? Um cara profissional de upskirt. Comprou no sapato? Nunca ouvi falar disso. O Azaghal dá a volta pra subir a escada rolante de novo, só pra ver a mulher. Isso foi na minha adolescência. Esse é o Azaghal. Se vinga aí, Jovem Nerd. Esse é o Azaghal. Minha adolescência, realmente, se na minha adolescência tivesse GoPro, essas coisas, seria um problema. Mas é outra época. Outra época. O voyeurismo, se é um hobby, é um hobby doentio. Pois né? É. Isso é bem escroto. Mas, por exemplo, o adolescente menino, quando tá na... É sempre um voyeur. O menino é um voyeur. Isso. Tá procurando, ele tá procurando. Parte é descoberta, não é voyeur, né? É parte descoberta. É igual mas é voyeur, ele tá observando, não é? Ele é mais um observador, né? De pássaros, né? Ele tá ali olhando. Esse é um hobby maluco. Ali, vou lá pra Amazônia com meu binóculo. Eu não entendo. Caralho, ele fica... Caralho, viu uma rola roxa. Tu viu ali no galho a rola? A pomba rola? Não acredito, anota aí no meu caderno, pomba rola, check. Eu não entendo, cara. Caraca, galera. Cara, esse que merda de hobby é esse? Eu não entendo. Aí eu prefiro que você seja um caçador, cara. Vai, mata o bicho, pendura a cabeça na parede, é uma maneira. Porra, ficar olhando, caralho, eu não acredito que eu tô vendo a porra da pomba rola. Tem um filme, pra quem quiser conhecer mais sobre observação de pássaros, é um filme engraçadinho, tá? É um filme meio estranho, mas eu achei um filme tão estranho, que eu assisti até o final, chamado The Big Ear. É com o Jack Black, com o Owen Wilson e com o Steve Martin. Eu não sei como é que ficou aqui no Brasil, grande ano, não sei. E conta a história dessas pessoas que têm esse hobby de observar pássaros. E, cara, é muito interessante. Vou te dizer que eu saí com um respeito sobre essas pessoas que eu não tinha, cara. Não, então você me convença, cara, porque realmente eu não tenho respeito nenhum porque observa pássaros. O meu sogro, ele é um observador de pássaros enrustido. Olha aí. Ele tem manuais, cara, de aves brasileiras. Quando a gente veio pra Brasília, ele comprou imediatamente aves do Cerrado. Isso. Que merda. Cara, eu vou te dizer que é zoado. Mas, cara, ele se diverte pra caralho. Passava horas no parque. Aqui a gente mora aqui perto de um parque grande. Passava horas no parque, olhando lá. E o nome de pássaro é sempre um nome escroto, né? Olha o piapá do azul. É, o rola dourada, né? Como rola roxa. Exatamente. E as diferenças, cara, são tão pequenas, cara. Que tipo... Então, mas eu acho que o desafio do cara é isso. É saber a diferença. O desafio deles é esse. É você localizar um pássaro, normalmente raro, e você identificar ele, às vezes, por um borrão. Ele passou rápido e você, olha, aquele ali é um papacu da cabeça vermelha. Vocês estão com... E aí? E depois? Não, mas é assim. É, o prazer é que nem a tua faxina, então. Tulipe, e aí vai sujar. E aí? Ah, ele anota no caderninho dele. Ele é check. Check, exato. O hobby não é pra deixar pra posteridade, né? Eu continuo não entendendo, mas... Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. O hobby do olhador de passarinho, do Birdwatcher, ele não funciona sozinho. Ele precisa ter uma pessoa do lado dele para os dois estarem observando o mesmo pássaro. E ter aquela discussão de quem é melhor, Star Wars ou Star Trek, entendeu? Uhum. Tipo, ah, aquele é tal. Não, não é. Olha o hobby dele. Ah, não, mas o hobby é assim. E aí pega o manual e pega o livrinho. E aí eles vão comparando até um conseguir convencer o outro de que aquele ali era o passarinho do, sei lá. Você precisa do cara para contar que viu um passarinho, é isso? Não, não necessariamente. Na verdade, existem várias modalidade de observador de pássaro. O cara pode observar como o sogro do Diogo, ele pode observar sozinho. É um achievement pessoal. Não, pelo que o Diogo tá falando, o sogro dele vive enchendo o saco falando dos pássaros que ele viu na praça. Tá querendo me complicar, né, cara? Não, é que nem aquela piada da Demi Moore. O cara caiu na ilha deserta, ele e a Demi Moore. Aí passou um tempo, rolou, claro, né? Comeu. É, exato. Aí ele, dia seguinte, faz um favor, veste a minha roupa e vai lá pro outro lado da ilha. Era uma ilha pequena. Aí a Demi Moore foi pela esquerda e o cara foi pela direita. Aí, do outro lado, ele encontrou a Demi Moore vestida de homem e falou assim, caralho, tu não vai acreditar que eu comi, cara. Se não tiver ninguém pra contar, exato, né? Que exato. Você comeu a Demi Moore, não tem graça. Mas olha só, sob qualquer ponto de vista, qualquer hobby, ele pode ser ridículo. Então eu acho muito fácil também a gente apontar e falar, pô, que merda. Porque o observador de passo pode virar pro Roberto, no melhor estilo Nelson dos Simpsons, e falar, haha, gastou R$250 num pedaço de pano. Uhum. Então eu acho importante também salientar isso. Quer dizer, qualquer hobby, né? Você que tá ouvindo aí, que talvez esteja rindo, ah, que nerd, o fulano tem esse hobby que é estranho pra caramba. É claro, qualquer coisa é estranha, isso não é você que faz, é muito fácil, né? É, apontar. Com certeza. Esse, inclusive, é meu hobby. Apontar pros outros e fazer criticar pouco. Os outros. Tá aí o negócio, puta, me dá um prazer, caralho. Relaxo, puta. Ah. Qualquer fofoquinha da internet, tô dentro. Olha que filha da puta. Tô sabendo de outro trabalho. De hobby é uma coisa que me frustra um pouco, na verdade. Porque eu gostaria de ter hobbies e eu não tenho, porque eles são difíceis de alcançar. Por exemplo, eu gostaria de colecionar carros de filmes. Reais? É um hobby. Você tá mirando meio alto. Reais, é a réplica. A réplica é um por um. Tá. O DeLorean, o Batmóvel, o Tumblr, né? O Herbie. Isso, carros maneiros. Herbie não, Herbie é caído. Porra, peraí, não. Sai super daqui. Máquina, super máquina. Tá. Mas e aí? Eu não posso, né, cara? Custa uma fortuna ter um carro desses. Tá falando carro real ou miniatura? Que não. Miniatura, Jovem Nerd. Eu quero carro real pra tirar onda, andar com o DeLorean na pracinha, passar por cima do... Na do... Exato, cara. Eu queria ter um carro for real, sabe? Pra Jaú. Exato, dar um rolê de Batmóvel na Praça Van Argens, sabe? Aí para, come um caldinho de feijão. Aquela arrancada de Bela Sala. Isso, exato. Maneira é ferrar os flanelinha como se tranca o Batmóvel do Tim Burton, né? Exato. Tanto que eu fiz um curso de mecânica nessa intenção de cuidar, de ter um carro e cuidar do carro. Olha aí, tá aí, ué. Você tem então um hobby mecânico. Mas eu não pratico, porque meu carro é toda injeção eletrônica, eu não preciso consertar nada. Os carros de hoje são muito duráveis, meu carro é muito durável. Mas quando você ouve o ronronar de um motor... Se chama ronco. Não, ronco é pros pobres. Não, ronronar é... Ronronar é pra quem entende, isso que eu tô falando, cara. Eu ouvi o purr do carro, você consegue identificar, por exemplo? Depende, né? Às vezes sim, às vezes não. Eu já identifiquei problemas na sonda lambda, troquei ela e tal. Então, tá aí. Mas não é algo que eu faço sempre, sabe? Sabe aquele negócio de ter um Maverick e passar o dia cheio de graxa, regulando o carburador, essas porra? Isso deve ser maneiro. Não, não é, cara. Eu tive um Fusca e não era. Era infernal, cara. É porque cara. Você tinha um Fusca, né, cara? Não de um Maverick, porra. Olha aí, você queria ser um Grease Monkey, então. Grease Monkey, é. Pode ser. Olha aí, por favor, desenho. Mas eu não consigo. Nicolas Cage, American Graffiti. E se eu for fazer isso pros outros, aí vira trabalho, né? Aí fudeu, estragou. Sim. O hobby. Pois é. Um dia talvez eu tenha. Meus hobbies, eu agora você tá achado de pedante escroto pra cima. Mas nada que me surpreenda, inclusive. Meus hobbies hoje são viajar, é verdade. Eu adoro, puta, melhor coisa. Melhor que fofocar sobre a internet. E faz, né? E tem feito bastante. Tenho, né? Pô, eu tô na... Caraca, eu tô batalhando por isso, cara. Tá virando a socialite, cara. E aí, eu tô virando o Maurício Júnior, cara. Eu tô virando o Maurício Júnior. E olha só, o meu carro tá todo fodido. Tem um carro que tem, sei lá, 2005. Aí a portuguesa fica, que vergonha esse carro, parece um carro de palhaço. Não é porque o carro é 2005, é que ele tá detonado mesmo. Ah, mas eu quero ver teu carro daqui ele a 7 tá anos. Ele tá quase Luciano Huck, maluco. Você quer ver? 8 anos. Meu carro tem 8 anos. Quero ver o carro do Jovem Nerd daqui a 8 anos. 2 meses de carro, já arranhou o carro todo. Quem já arranhou o carro bateu todo? Bateu no retrovisor não sei aonde. Outro dia beijou a parede com o carro. O cara que tem o Batmóvel depois de tá inteiraço, filme. Inteiraço, é, leve trás. O banco do carona não abre mais, é um problema isso. E agora ele inclinou e não volta, sabe? Olha isso. Ele fica deitado o tempo inteiro, mas ele leve trás porque tu é o mais importante. Mas o carona do Azaghal, cara, tu vai deitado. Qual é a importância do carro? Pra que o carro serve? Pra te levar e te trazer de um ponto A ao ponto B. Aham. Uhum. Esse carro ainda faz com perfeição. Aquela ideia de ter conforto não tá valendo, né? Conforto eu tenho em casa, cara. Mas eu gosto de carro, assim. Mas eu não tenho vontade de comprar um carro novo no Brasil, cara. O preço é absurdo, de qualquer cacareco. Qualquer carrinho, xexel. Você paga uma fortuna pra andar nessas estradas de merda, tudo esburacado. É uma bosta. Eu não tenho realmente vontade de trocar de carro. Mas quando eu viajo, eu tenho... Além de viajar... que já é o meu hobby, eu tenho um hobby dentro, é um inception do hobby. Eu tenho um hobby dentro do hobby. Eu tenho o hobby de alugar carros maneiros viajando. Ah, entendeu por que o cara quis alugar um Camaro conversível? Exato, é, cara. É essa frustração que ele chega no Brasil, tá com aquele carro horroroso dele. Mas aí, ó, o Jovem Nerd, eu falei, Jovem Nerd, tu não vai dirigir o Camaro conversível, o Super Sports? Caralho, o cara é demais. Não tô acreditando, ele. Então... Eu não quero dirigir esse carro porque eu não quero voltar pro Brasil e perceber que o carro que eu comprei é uma merda. Mas isso é certo, cara. Não foi assim que eu falei. Foi exatamente assim, cara. Não, não então foi eu prefiro, assim que eu falei. Eu prefiro muito mais é porque viajar e alugar um carro. Não, olha que beleza de carro. Eu vivo aquele momento perfeito. Viagem e o carro é um paraíso, cara. E quando você tá nos Estados Unidos, você ainda tá comprando eletrônicos pela metade do preço. Puta, você morreu e foi paraíso. Aí caiu, aí é perfeição, cara. Mas isso é verdade, cara. Isso é verdade. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tomei um choque de realidade agressivo, cara, pro meu carro, cara. Mas isso aí que tá, isso só importa pra quem liga pra carro, né? Você vê, eu tenho um colega também que ele ama carro, exatamente o que o Azaghal gosta de fazer, ele faz. Ele abre o carro dele, olha, eu chegava às vezes na casa dele, onde é que tá o Pedro? Meu amigo Pedro Wig, vou até falar. Ah, ele tá lá embaixo com o tio dele comprou um carro novo. Aí eu chegava lá na garagem, então era ele, o tio, os primos, olhando o motor do carro. Pra mim aquilo era uma coisa completamente alienígena. Então pra ele tinha uma super importância, né? Então porra, também varia, percebeu? Não me incomodo. Chego lá nos Estados Unidos, alugo um carro fodão, chegar aqui, um carro comum, beleza. Pô, mas olha só, até os carros comuns aqui do Brasil, a gente pode dar uma revolucionada neles, né? Dar uma maquiada, que é o tuning, né? Você pode botar um para-choque maior. Puta, isso. É muito caro. Aí, mas aí, sabe qual é o problema do tuning? Ele é maneiro, mas você tá numa balança, você, a qualquer grama a mais, você vira um pela-saco. É, é, né? Tuning é um hábito legal pra caramba, mas a chance de você virar um otário com ele então, outro dia eu vi, na rua, um filho tipo, todo rebaixado, colado no chão, com aro gigante, com lá, roda de aro gigante. O Fiat Tipo, maluco, vai tomar no cu, pô. É o Tani pobre, é, pois é. Cara, é muito escroto, você tá... Ah, cara, eu fiquei muito revoltado. Aí vem aquele, aquela Brasília com aquele monte de mostrador de pressão de óleo ali na coluna do carro, sabe? Ah, mas aí pode ser vintage. Aí pode ser vintage. Não é vintage, não é vintage. Mas veja só. Tem neon? É, não, ok. A neon é vintage, pô. Mas um Fiat Tipo, maluco, não dá, maluco. Mas olha só, o Tuning, ele pode cair na categoria, depende, tá, do tuning, como a gente tava falando, do hobby comprometido pelo lado do ego da parada. E acho que aí é quando o hobby vai pro lado errado. Eu acho que o hobby não pode invadir a privacidade dos outros. Isso. É. E ele tem que ser uma coisa pra você, que te dá prazer, porque você tá fazendo aquele seu momento ali do cara que fica pintando soldadinho. Não, peraí, agora, quando... que colecionador não pode expor sua coleção? Não, não é isso. O problema é o cara, ele pode ter orgulho, claro, da coleção, como, por exemplo, os colecionadores de carro vão lá nas exposições e olha, aqui o meu carro, tô conservando ele, um carro de 1899, sei lá. Aqui em Curitiba tem muito isso, inclusive. Exato, é diferente, entendeu? Do que o cara que faz a tunagem e vai tirar onda. E passa com aquele som, samba do Roberto, samba do Roberto no máximo. Samba do Roberto tem até valor, o cara passa de sertanejo universitário, prepara. Coisa, cara. É. Porque ele não tá fazendo pra ele mais, ele tá fazendo pros outros. Exato. E aí entra uma loucura foda. É, olha como eu sou foda, olha como o meu carro é foda, olha como Fiat Tipo rebaixado. Olha como, olha o neon do meu carro, olha o neon, parece uma super máquina. Mas assim, ao mesmo tempo tem que ter cuidado, porque existe uma galera que leva o Tuning a sério e eles fazem eventos tipo demonstração, juntam um monte de carro tonado, todo mundo surdo, porque é uma barulheira, eu já fui. Não, mas olha só, é insuportável, cara. Mas aí esse cara não fica dando rolê na pracinha enchendo teu saco. Exato, tem dois tipos, qualquer colecionador ou robista, não sei como é que a pessoa tem, o cara pode fazer pra ele ou pode fazer pros outros. É, eu, meu irmão, durante um bom tempo da vida dele, ele se amarrava em periquetar o carro dele, né? Uhum. E uma vez ele, porra, encomendou a um artesão um mega para-choque com grades diferenciadas, que dava um visual pro carro, fez o farol pra ficar com cara de agressivo. Porra, na boa, era um cadete, né? Cai na categoria do Fiat Tipo. Depende da época, que o cadete já foi um puta carro. Hoje em dia seria um Tuning Pop. Mas se fosse, sei lá, 10, 20 anos atrás, o cadete era um carro de topo de linha. É, não era, então. Era pela Tuning Pop. Meu irmão participava de clube do cadete, ele ia a palestras sobre cadete. Clube do cadete. Caralho, ele gostava mesmo. Era militar, gostava, né? Gostava, é. Gostava mesmo do cadete, assim? E era uma parada, tipo assim, nego se reunia na Lagoa Rodrigo de Freitas, cara, e mostrava, pô, cara, olha só, eu achei uma peça que ela faz com que o seu carro filtre melhor o ar. Então, virou hobby. Virou hobby. Tá fazendo por ele. Exatamente. É igual o cara que compra, eu tenho colegas que já fizeram, um colega que uma vez comprou um volante pro carro dele, parecia um carro de corrida. Eu falei, pô, cara, muito interessante, bom. Por que você comprou isso? E o carro dele tem, os vidros são escurecidos, né, são de fumê. Ele falou, cara, porque eu curto, acho bacana, ou seja, ele não tá fazendo pra morrer. Ninguém ia ver aquela porra, ninguém ia ver. Existe ele a diferença, por exemplo, o cara que compra uma peça pra melhorar a octanagem, pra filtrar melhor o ar, pra ter um volante mais confortável, é maneiro, um cara que tem um hobby, realmente. Tá exato. Curtindo o carro dele. Agora, aquele cara que tira o catalisador e bota um cadron no lugar, você escuta o cara chegando a meio quilômetro, a barulheira filha da puta, esse cara não tem um hobby, ele é um filho da puta só. É aquele cara que botava o copo plástico na bicicleta e esqueceu de crescer. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Revel. Eu, na minha adolescência, me apaixonei pelo plastimodelismo. Ufa, pensei que fosse pelo Buddy. Agora que eu entendi. Você conseguiu completar? Porque eu acho que eu tive uns 6 ou 7. Como assim conseguiu completar? Eu não conseguia fazer um até o final. Eu sempre achei maneiro, mas eu nunca consegui. Eu sempre colava tudo com Super Bonder, não tinha saco. Super Bonder, você tá maluco. Aí cagava tudo. Puta, eu nunca tive paciência. Aí é sensível demais. E quando eu era criança, você simplesmente montava o negócio e pronto. Beleza. Vocês podem me dizer o que é o Revel, por favor? O Revel é o plastimodelismo. Você não conhece o plastimodelismo? Sabe, por exemplo, a Millennium Falcon. Uhum. Ela vem pra você montar. Então ela vem toda desmontada. Peças de plástico. Numa gradezinha plástica, você tem que fazer tec-tec-tec pra soltar tudo. Sim! Botão de festa de criança. Jogo de botão de festa de criança. E aí você cola e monta aquela parada fodástica de plástico. Depois você tem que pintar e tal. Então, aí... Isso é o Revel, então? Não, Revel é a marca mais famosa. A Revel é a marca mais conhecida, né, dessa parada. Bem famosa aqui no Brasil. Foi bem famosa nos anos 90, 80. Mas tem outras marcas também. Mas o que acontece? O plastimodelismo, o Azaghal, ele tá no nível noob. Não, tô no nível, caraca, que maneiro ter uma Falcon Millennium. Que merda ter que montar uma Falcon Millennium. Não, mas esse é meu nível. Tá, graça é montar. Então, eu comprei falando, caralho, eu vou ter uma Falcon Millennium. Que irado. Depois eu montei, que merda. Tô com os dedos todos colados. Sem digitais. A nave ficou uma merda. A parte de trás que tinha vidro ficou tudo borrado da Super Bonder. Exatamente. Chama merda. Tudo errado, cara. Eu uso Super Bonder. Chama merda. Não é pra usar Super Bonder. Ah, não? Agora que vira aquela parada, tem que ficar segurando um tempão. Porra, eu não tenho mais tempo pra isso. Chatão, não tem mais tempo quando? Na adolescência? É, eu tinha outras coisas pra fazer. Mas, Alexandre, era chatão, cara. Era chatão. O resultado era sempre aquele negócio que você nunca vai alcançar. É, exato. É sempre frustrante, né, o resultado. Porra, cara. Eu tive uns 3 carros de NASCAR, de Revel. E, cara, os meus carros eram uns negócios tão escrotos. Se eu comprasse na Uruguaiana, era mais bonito, tá ligado? Propaganda de fast food, né? Eu lembro que eu cheguei aí numas exposições de caras que faziam aí, nem era Revel, era o nível acima. Maquete. Os caras faziam maquete de... Cenário todo. Puta, de guerra, recriando uma batalha da Segunda Guerra. Caralho, que foda, eu quero ter isso. Eu nunca consegui, cara. Então, mas o que acontece? Esse é pior, na verdade. O plastimodelismo, não é a graça você só ter a parada, você montar e aí depois você colocar lá na sua estante como um achievement, né? Só que não é só montar também, você tem que pintar. E, de forma contrária, que o Azaghal falou, eu montei, depois tinha que pintar. Não, você tem que pintar antes de montar. Olha aí. Você tem que pintar quando ele ainda está nas cartelas. Porque se você esperar montar, você não vai conseguir. Você vai ter peça que você não vai conseguir alcançar. Pera, pequenos detalhes. Na cartela e depois montar? Você pinta na cartela, quando secar, você monta. É isso aí. Você teve um mestre artífice, cara. Você teve um mestre. Não, eu fui aprendendo, cara. E aí, por exemplo, eu comecei pintando com aquele pincelzinho. Você vai nessas lojas especializadas. Tinha uma loja na Tijuca, que eu ia com um amigo meu e o pai dele, ele levava a gente lá pra comprar. E a gente, não sei qual é o nome da loja, a gente chamava de lojinha. Vamos na lojinha. E aí a gente comprava nossos Revels lá. Na Doc Lou. E acho que é. Perto da Mesbla. Eu acho que é aí mesmo. Era lá que eu comprava também. E tinha esses negócios que o David falou, né? Das maquetes, todas fora. Isso. E aí o que acontece? Você começava pintando com um pincelzinho, né? E isso, por exemplo, eu pintei toda a minha Millennium Falcon. Também tive uma Millennium Falcon que eu montei. Só que ela tinha superfícies muito grandes. Então você ficava vendo as as pinceladas. Elas ficavam marcadas, as pinceladas, né? Ah, é, eis que o meu amigo, que era um pouco mais abaixado que eu, falou assim, olha só que legal, comprei um airbrush. Porra, que isso, e cara? Era, e aí, cara, começou a ficar profissional o negócio. Aí, just got serious. Esse é o filho da, puta que assalta o banco com granada. Eu, como um fã de aviação e fã de Segunda Guerra, montei um maravilhoso BF-109 com o airbrush, cara. E você vê a diferença. Sabe por quê? Porque eu, em uma epifania artística, eu decidi fazer a parte superior do BF camuflada, como ele é, tipo um verde. Sim, sim. Tipo, se você tá vendo o avião de cima, ele vai ser verde, você vai confundir com o solo. E a parte de baixo, um cinza claro azulado, para a pessoa que está vendo de baixo confundir o avião com o céu. Caramba! E aí eu pude fazer o degradê perfeito na cauda, quando você notava o verde indo para o cinza azulado. Puta que pariu, que, olha, é uma coisa, eu tô falando de uma coisa tão idiota. Foram anos dourados, né? Anos dourados. Eu tô falando com tanta felicidade disso, porque você vê, é isso que o hobby traz pra você, né? Essa satisfação pessoal, essas pequenas satisfações, exato. É quase uma faxina de prazer. Montei o Bismarck, navio, montei... Olha... Caraca! Que mais? O Otto também montou, né, hein? Ângela? Otto montou a Ângela Bismarck. Aí é outra. Caralho. É plástico também, mas é outra maneira. Uma piada agropecuária, basicamente. Montei Millennium Falcon, montei Star Destroyer, montei X-Wing, montei... Cara, olha só, eu tenho uma lembrança vívida de um momento dourado da minha adolescência. Eu, debruçado sobre a mesa com um abajur no spotlight baixo em cima da minha mesa, enquanto pintava peças da minha X-Wing, ouvindo Radio Drama de Star Wars da BBC. Olha aí. Que animado, hein? Cara, se isso não é ser nerd, eu não sei o que é. Fantástico. E aí o que aconteceu? Com o tempo, cresci e tal, parei com o plástico modelismo. Que fim levou o Revel? Eu perdi, cara. Ah, isso que não pode. Sabe o que é? Fui juntando poeira, ficou velho, caiu, quebrou, mudei, foi pra caixa, ficou uma merda. Perdi todos os meus Revels. Ou seja, não adiantou nada o tempo perdido. Não. Não adiantou. Foi especial, momento especial. Da vida. O que acontece? Eu quero voltar, eu descobri uma loja especializada em plástico modelismo aqui em Curitiba. Tem tudo, tem Segunda Guerra. Tem ficção científica, navios, aviões, carros, tem tudo, maluco. É, tu precisa de um barco maior pra guardar tem isso. Tem tinta, tudo. Porque é tinta. Outro dia eu tava lá perguntando o preço do airbrush, que eu vou ter que comprar tintas e tal, porque eu vou ter que me equipar todo de novo. Antigamente eu tinha várias tintas e tal, não sei o que, é fácil. Agora, isso é a grana. Assim. Só que eu tenho um drama, eu não tenho onde montar. Meio de guardar, depois de montado. Aluga um galpão. Eu não tenho, assim, quando você monta... Storage. Alô, com um container. Tipo, você, o storage, né? O storage. Quando você monta, você caga tudo. Eu montei várias Enterprises também. Eu lembro de eu cagar tudo. Você tem que forrar a mesa de jornal. E você não vai montar em uma tarde. Você quer estender a montagem durante vários dias, semanas, talvez e tal. Então, você, aquela área de trabalho vai ficar suja. Verdade. Durante um período bom de tempo, entendeu? Essa é a mesma problemática do quebra-cabeça, né, cara? Ah, sim. Bem lembrado. Mas o quebra-cabeça já resolveram, você sabe. Ah, é? Existe um tapete, vamos chamar assim, é adesivo, e você monta o quebra-cabeças nesse adesivo. Quando você parou, tem que jantar. Você enrola a parada. Tu tá brincando. Tô te falando. Ah, ele enrola e não perde. E aí você guarda as peças que não foram encaixadas ainda, e ele tá lá ainda. Olha, boa. Não, e quando você completa ele, é só botar o contact por cima, vira tipo um quadro. Isso, assim. Exatamente. Olha aí. Mas eu tô com a força, hein? Não piloto essa ideia, porque não é quebra-cabeça de verdade. Quebra-cabeça de verdade tem que ficar montado isso, na sua sala. Vamos voltar pra Idade Média, né? Não, é isso. Um dos desafios do quebra-cabeça é o tempo que você consegue permanecer sem completá-lo e sem ninguém destruir aquela merda. É. Quando você é moleque, é o tempo da sua mãe não reclamar que está ocupando metade da mesa. E quando você é mais velho, é o tempo da sua esposa não mandar você jogar aquela porra fora. Inclusive, eu acho que você devia voltar a usar a fralda de pano com seu filho. Também é muito melhor pra ele. Eu amo dinossauros. Esse... Eu amo o seu Barney. Seu Barney, cara. I love you. Você me ama. Somos um fã. E assim, a gente provavelmente compartilhou o amor pelos dinossauros na época do Jurassic Park e tal. Muitos nerds ouvindo aí com certeza passaram por isso. Mas eu sempre tive um amor pelos dinossauros bem antes do Jurassic Park. Verdade. Né? O Diogo e o Roberto sabem disso. Eu sempre gostei de desenhar. Eu não sei porquê. Eu posso criar dois hobbies muito bacanas quando ele era moleque dentro de desenho. Um era desenhar morcegos e o outro eram dinossauros em locais nada a ver, pelo colégio. Exato, exatamente. Em locais nada a ver, em que sentido? Dinossauro no McDonald's? Não, não, ele tá no colégio, né? Aí você vai na cantina e aí tem um azulejo, sei lá, quebrado na cantina. Quando você vira, tem um morcego do Afonso ali. Ah. É, é verdade. Ele era um grafiteiro. De morcego. Não, mas não era um grafiteiro. Ele não era, ele não queria mostrar, né? Ele espalhava a marca. Sim. Sabe? Só queria depredar mesmo. A marca. Então ele era um pichador, é diferente. Não, o pichador. O pichador, ele quer espalhar a marca dele. Sim, assinatura, como ele chama, inclusive. Esse Afonso Solano que todo mundo acha tão magnífico. Mas olha só, assim, porque quando eu fui apresentado aos dinossauros, quando eu era criança, a minha mãe tinha sempre enciclopédias, a gente sempre leu muito em casa e tal. E aí eu acho que é aquele fascínio da criança de que, tipo assim, monstros existiram de verdade, né? Você cresce e ouve, não, monstro é mentira. Mas não, eles existiram mesmo. Aquele salto temporal de que algo muito maior do que nós existiu, não só de tamanho, mas né, de conceito, acho que me fascinou a ponto de eu passar. E como eu também gostava muito de desenhar, né? Era um hobby, hoje acabou sendo profissão, mas era hobby, acabou se unindo. E aí é isso, eu tenho essa coisa de colecionar. Eu tenho muita enciclopédia de dinossauro, tenho muito livro ilustrado, tudo que tem a ver com dinossauro, jogos de videogame que tem a ver com dinossauro, acho foda pra caralho. Filme que tem a ver com dinossauro, qualquer filme merda que esteja passando, série de televisão, perdidos no tempo. Eu tenho um dinossauro. Tu via essa série? Via tudo, cara. E era horrível. A série pode ser a péssima. Outro dia eu vi aquele filme do Will Ferrell, que é Lost in Time, nossa, que é fraquíssimo. Eu gosto muito do Will Ferrell, ele tá engraçado. O filme realmente é muito fraco. Mas se tem um dinossauro, é igual o tubarão. Tem um filme com tubarão, eu paro. Mas com dinossauro é batata, né? Parece a parada. Então, e isso acaba trazendo conhecimentos meio assim. O pessoal pode achar que é inútil, né? Você saber pra que servia a vela dorsal de um Dimetrodon. Eu sempre gostei de pensar que, você pelo menos tá entendendo o passado, né? Você olha pra um animal hoje, pra um pássaro, você meio que entende onde ele vem. Talvez você entenda pra onde nós iremos também, não sei. Eu tenho uma pergunta pra você. O Tchaka era o elo perdido? Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando o pássaro. Outro hobby meu também, não sei quem compartilha, tudo que é misterioso, assim, tudo, teorias da conspiração, por exemplo, falamos do elo perdido. Eu curto muito as teorias... Chupacabra, por exemplo. Chupacabra, um cripid, né, são animais... ET de Varginha. Pois é, essas coisas que a ciência ainda não provou, mas que podem ser ou não devem ser verdade. Eu curto muito esses mistérios. O homem mariposa, né? O Roberto se amarra no Mothman. Cara, eu gosto muito do Mothman, cara. Mas você gosta do Mothman pelo filme, porra, que é um filme não. Então tu gosta daqueles programas Freaks do... Acho que é do Discovery, o Homem-Árvore. Caralho, também. Mas não. Mas olha só, o homem mariposa é outra parada. O homem mariposa, ele até cai também, porque daí eu evoluí para a ufologia, que aí também é outra parada. Mas o Mothman, ele cai nessa coisa da lenda urbana, do mistério, que pende pra ufologia também. É. Isso que a maconha é proibida, meu amigo. Porque tem que colocar no início. Nada vai levando pra drogas piores, coisa mais maluca, né, cara? Mas é um tipo de hobby que, se você não tomar cuidado, ele cai na loucura foda. Essa coisa de teorias da conspiração e pendendo pra ufologia. Por exemplo, eu curto a ufologia do lado científico. Tem a galera que curte a ufologia esotérica. Isso. Respeito quem curte a ufologia esotérica e tal, mas eu não curto porque você não tem como apontar aquilo ali, né? Aquele registro de radar, aquela... Eu não consigo acreditar em nenhuma criatura feita por airbrush. Porque todas as pinturas dessa ufologia mística é com airbrush. Aí tem lá o Saint-Germain, o Astacheran, toda essa turma. É. Aquela pintura de airbrush. Não gosto, não curto. Então, essa coisa do airbrush, né? O cara fala, pô, fui abduzido e aí eles me passaram essa mensagem. Aí ele desenha lá os seres iluminados. Assim, eu, como como um cara que curte conspiração, eu sempre gosto de reservar 5% de credibilidade. Porque pode ser, entendeu? A galera do David Icke, que acredita que os reptilianos existem entre nós, né? A família Bush, são reptilianos que mudam de forma, caralho. Uhum. Eu conheço todos os livros do David Icke, já praticamente li todos, sei toda a loucura do maluco. Uhum. Agora, será que o cara não pode estar certo? Eu sempre reservo... Ah, vai tomar no cu. Cara, 5%, seu Merete, 5%. Não, mas aí é tipo o cara que acredita em tarô falando do cara que, sei lá, joga carta, joga búzios, falando assim, ah, eu não acredito, mas 5% ali tá valendo. É tudo loucura, no final das contas. É loucura pra você. E a Lua era loucura também, Beto. Isso que eu tô te falando. Não é porque a ciência não provou ainda... Mas eles foram à Lua? É, fica a disputa aí. Não começa. Será que foram? Eu gosto dessas paradas, entendeu? Essa discussão, aí eu entro em fórum, aí eu vejo foto, análise no computador, e o cara falando, não, o homem não foi à Lua, porque aqui rola um airbrush, tá tapado. Aí você realmente vê que tá tapado. Aí você vê os arquivos liberados na época. Aí tem entrevista com o cara que trabalhou na NASA, que fez aí eu gosto dessas paradas. Só que se você for too deep, você se perde. É, aí tu vai falar com o Afonso e fala assim, não, tô ocupado aqui trabalhando, fazendo um negócio aqui. Mas o seu hobby, você diz, é procurar essas informações, sempre ler sobre esse garimpar. Assunto. Então. Garimpar, é isso. Caçador de OVNIs. É porque o OVNI eu já coloco, como eu curto a galera, por exemplo, Stanton Friedman, ele é cientista nuclear, inclusive. Você tem o Richard Dolan, a Leslie King, que é repórter. E essa galera é a galera que é assim, tá, você viu um OVNI. Você tem registro de radar, por exemplo? A Leslie King tem um livro muito bom, vou ter até no link aí do Submarino, em que ela percorreu o mundo pegando esses registros físicos. Entendeu? É coleta de material radioativo, qualquer coisa que possa ter registrado que um objeto realizou feitos físicos, um objeto voador não identificado realizou feitos físicos que são impossíveis na nossa tecnologia. Então ela tem generais, militares de alto escalão da França, da Rússia, dos Estados Unidos, falando sobre esses objetos. Aí eu curto. Entendeu? Agora, você tem que tomar cuidado, porque você tem só, outra galera. Olha só, Afonso, uma coisa que me incomoda muito na ufologia, na verdade, é o jogo XCOM Enemy Unknown, que é um excelente jogo, inclusive, ele começa com a frase do Arthur C. Clarke, que é aterrorizante. A frase é a seguinte: existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos sozinhos. Ambas são igualmente terríveis. Uhum. É a frase fantástica. Cara, eu fico arrepiado de falar isso. Quando você para internalizar isso, para realizar o que, que isso realmente é, você estar sozinho no universo de trilhões e quatrilhões, sei lá, de quantos planetas e galáxias e o caralho. Meu irmão, tipo, e o meu tempo inverso é foda, cara. Puta. Por isso que eu prefiro mas não aí pensar. Assim, não. Cara, na boa, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra quem eu acho que vai ser sensato na resposta. Dave, quando você está na Itália... Quando você está na Itália, na Espanha, alugando um carro incrível, você está se importando se nós estamos sozinhos ou não no universo? Eu prefiro estar sozinho. Porra, quem se foda se a gente está sozinho universo, ou não? Cara. Que se foda, eu não tô nem aí. Me vê minha garrafa de vinho. Pois é, cara. Porra, vai tomar no cu, cara. Que preocupação piega. Não tem nada a ver com hobby isso. Não é, cara. É muito tempo livre. Olha aí, o Dave exercendo mais um hobby dele agora, novamente. Pois é. Desdenho. É algo que eu gosto de fazer também. Eu sou bom nisso. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos e estou observando pássaros. Acho que a gente não pode falar de hobby sem falar dos esportes amadores. Aquela pelada no final da sexta-feira. Também. Pelada da madrugada, pelada dos garçons. Isso é hobby. Eu ia mais além. Por exemplo, futebol americano brasileiro. Olha, um monte de gente se sentindo ofendida aí. Não, eu acho maneiro, não é ofensa, não tô falando mal, não sou o Dave aqui, não tô exercendo um hobby, não tô fazendo mal, tô me divertindo aqui, porra. O que eu acho assim, o esporte, quase tudo começa de forma amadora, videogames, tudo começa de forma amadora e depois se torna profissional e a parada fica legal. Ou não. Pode ficar só no hobby mesmo. Verdade. Nós ficamos, inclusive. Por exemplo, blog ou podcast ou videocast, ele pode ser um hobby, as pessoas não têm a obrigação de ganhar dinheiro com isso. Mas esse é o problema das pessoas. As pessoas acham que tem. Elas sempre querem ganhar dinheiro e não não se divertir. Exato, né? Esse que é o problema. Então você tá dizendo que a galera que vai jogar futebol americano espera jogar na NFL. Cara, eu sendo sincero e honesto, eu não sei qual é da galera. Eu digo que eu sei. Eu divido apartamento com um jogador da seleção brasileira. Exatamente. E do Flamengo, de futebol americano. Cara, é hobby, assim. Todo sábado ele vê você fazendo faxina. Sambando e girando com a latinha de escola na mão, é isso? Com a vassoura como bandeira da porta. Não, porque graças a Deus ele trabalha sábado de manhã. Mas assim, no meu hobby ainda tem o seguinte, cara. Se tiver alguém, eu não consigo fazer, porque me incomoda. É uma performance, é uma performance. É tipo isso. Mas, enfim. Você fica em pé, em frente à pia, lavando louça, fazendo quatro com a perna, sabe? Você dá uma reboladinha? Reboladinha. Cara, já fiz muito. Sabe quando a faxineira fica em pé, em frente à pia, lavando louça, e aí ela faz que nem uma garça, faz um quatro com a perna? Você faz isso? Na hora da louça, aliás, é onde eu levo o som pra cozinha, boto o Nerdcast, fico lavando a louça, olha ouvindo aí. Vocês, apoiado na outra perna, fazendo quatro. Olha aí! Olha aí! Cara, é uma doméstica. Se nada mais der certo, você pode transformar seu hobby em profissão, cara. Você está pronto. A minha posição de lavar a louça é a posição do semi-espacate. Aquela que tu dá aquela, abre a perna pra poder ficar com a cintura na altura da pia, o umbigo na altura da pia, e não ter um problema da hérnia de disco, apitar. Que beleza. A pia é o móvel pior posicionado na sua casa. É verdade. É mais baixa do que você precisa. É terrível. Com certeza. Inclusive, fica a dica aí pra quem tiver, por exemplo, está com um problema pra solucionar e que necessita da sua criatividade, né? Você pode ou tomar banho ou lavar louça. Existe uma ligação com essas atividades que você normalmente soluciona o problema quando você tá fazendo isso. Eu soluciono muitos problemas de criatividade no banho. É, viu? Eu soluciono dirigindo. É mesmo? Sério. Vai lá, volta. Nas viagens. Não. Em qualquer lugar. Hoje em dia não tanto que eu não dirijo tanto quanto eu dirigi antigamente. Antigamente eu dirigia pra caralho. Eu dirigia, sei lá, mais de 100 km por dia. Aí eu pensava muito, né, cara? Eu nunca tive saco de ficar gravando música pra levar no carro. Ou tava ouvindo rádio, eu tava pensando. E às vezes eu tava ouvindo rádio e pensando. Uhum. Então muitas soluções e ideias que eu tive foram dirigindo, sim. Pois é. Então, talvez um hobby. Olha, um hobby. Isso talvez explique o meu carro todo fodido e arranhado, mas... Pensar é um hobby, por exemplo. Ir para o parque e pensar. Não, pensar é um privilégio de poucos. Exato. Mas talvez seja um hobby, talvez. Ah, ele pode até virar algo profissional, a partir do momento que você... O Gabriel, fala. Gabriel, né? Olha aí! Eu queria ter hobbies modernos, cara. Tipo o quê? Eu queria ter hobbies eletrônicos. Tipo o nosso amigo Marcelo Souza. Marcelo Souza. Marcelo 3D? 3D online. Isso. Que é o cientista do mal, que faz 1 milhão de paradas de Arduino, daquele computadorzinho. Qual é o nome daquele computadorzinho? Tamanho de um cartão de crédito? Sei lá, pô. Raspberry. É isso? Sei lá. Eu acho foda essas paradas. Você tá falando, cara? Então existe um mundo à parte. Claramente. Do hobby tecnológico. Ah. Você, os caras lançaram agora um computadorzinho que custa peanuts. E ele é do tamanho de um cartão de crédito, de tão pequeno, e você pode programar ele. E com esse negócio de Arduino, tem peças... Puta, acho tão maneiro, mas eu realmente não consigo. Arduino? Não esquece que nós somos excluídos de digitais, cara. Arduino são mecânicas. Coisas eletrônicas e mecânicas que você coloca e bota sensores nele, sensores de fotocélula, de não sei o que lá, e você vai criando coisas, sabe? Bota internet nele, Wi-Fi. É, como se fosse... acho muito maneiro, mas realmente... Ah, então só por isso que vende essas pecinhas no Dio Extreme pra caraca. Isso aí, garoto. É isso. Ah, cara, eu nunca tinha entendido. Isso é um hobby legal, mas eu não consigo fazer também. Caramba, cara. Eu não tenho muita paciência. Essa que é a verdade. Ah, por isso eu não montou quebra-cabeça, nunca montou o reverso. Não tenho. Eu acho um saco jogar campo minado, Puta, português ficar horas jogando paciência. Puta, que merda. Eu não consigo entender essa porra desse jogo. Meu pensamento lógico não é muito bom. Cara, eu acho que você é um viking moderno, Zagal. Um viking moderno. Isso é um elogio, eu considero. Porra, é difícil, assim, por exemplo, pessoas que têm alguns distúrbios, como distúrbio de atenção, ou dislexia, ou qualquer coisa desse gênero. Oi? Fica mais complicado, não tô falando que você tem, assim, mas é mais complicado se concentrar em certas paradas. Eu tenho, por exemplo, nunca consegui fechar um quebra-cabeça, sabe? Sozinho, nunca. Eu nunca consegui abrir a caixa de um quebra-cabeça. Porra. Mas, cara, hoje em dia você tem, tipo, quebra-cabeças 3D que são sensacionais, cara. Quebra-cabeças 3D, é isso aí. Pô, eu passava nas lojas, eu ficava, caraca, como eu vou começar a pensar sobre isso, cara? Sabe, eu não tinha ideia. E também tudo era muito caro, uma boa coisa que não me fazia comprar. Mas ficava nessa situação, sabe? Mas eu não tinha condição de sentar e me manter concentrado aquele tempo todo para aquilo ali, entendeu? É, isso realmente limita muito, não sei se é o seu caso e tal, mas é uma coisa que faz você escolher outros hobbies. Eu não tenho hobbies, né? Eu fico meio, caralho, eu só trabalho e tal, preciso de um hobby. Meu hobby é o trabalho, será? E aí... Rapidinho, o Azaghal é aquele meme do gato lendo o jornal, que ele abaixa o jornal e olha pela janela assim e fala, preciso mudar alguma coisa na minha vida. É, realmente, eu preciso de um hobby, cara. Eu preciso de um hobby. I need a hobby. Aí eu comprei aquele joguinho Limbo. Pô, fantástico. Do bonequinho pretinho com olhinho branco que vai andando e tal, e com todo o cenário meio no ar, cinza e tal. Então, que jogo bonitinho, vou comprar. Aí foi lá, né? Primeira fase, bonequinho pula, ok, maneiro, legal. Na segunda parada, eu já não consigo fazer ele ultrapassar a parada. Pô, mas é um quebra-cabeça isso. Já desisti. É o do barco, isso aí. O barco, porra! Não é consigo. Mole. Não consigo. Fiquei 3 horas nessa merda, desisti e desinstalei o jogo. Mas olha só, agora é isso que eu tô falando. Eu acho que o teu estilo... é mais hack and slash. É uma porrada, sangue, Viking. A parada mais não. Viking, exatamente. Ah não, pô. É isso aí. Machado na mão, forward, entendeu? Keep slashing. Dunk Tank do Master System. Acho que eu vou comprar um quadricóptero, eu acho. Eu sou o voyeur do Brasil. Olha um hobby bacana pra você. Airsoft. Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim. Airsoft, ele seria uma espécie de um paintball, só que com réplicas de armas, em sua grande maioria, quase que perfeitas, né? Pesos e funcionalidades bem similares ao que é de verdade. Só que ela, em vez de disparar uma bala de 9mm ou etc... de chumbo flamejante. É, que você morre. Ela dispara uma bolinha de plástico de 6mm. Mas é garotinha essas arminhas. Mas o problema é que até pouco tempo atrás elas eram proibidas no Brasil. Pois é, sim. Virou um esporte legalizado no Brasil agora. Ah, é? Pode ser um aqui esportista? Aqui em Curitiba tem aquele... hospital psiquiátrico. Então, mas aí eu fico meio assim, caralho, a parada é no hospital psiquiátrico do lado da favela. Eu não sei. Não, não é do lado da merda, favela. Vai dar merda. Não é, a gente tem que ir lá, vai criança lá, tá tudo no site lá. Cara, é excelente. Primeiro que você está segurando a arma de verdade, basicamente. De verdade, entre aspas. Né? É, mas é que é porque ela se usa. Só falta bala, né? Você pensa. Mas exatamente, o peso dela é o mesmo, tudo, a funcionalidade, você encaixa o pente, você tem que recarregar, você tem que fazer tudo. Bem parecido. O Izinobre joga de vez em quando. O que acontece que eu vejo, o problema que eu vejo no Airsoft, eu gostaria de ter, por exemplo, paintball como um hobby. Sim. Mas a gente não tem pessoas aqui em Curitiba suficiente pra jogar. E você que é fã, não vamos jogar com vocês, sério. já vou cortar a asa de vocês aqui. E aí acontece, vai ficar a gente jogando um monte de criança. É uma sacanagem, né? Mas é que tá. Mas aí o paintball é maneiro pelo seguinte, ele tem o fator medo. Porque o tiro de paintball, ou se fosse o Jovem Nerd falando das boladas... elas machucam. Uhum. Né? Você não quer tomar um tiro, não vai te matar. Você sabe que não vai te matar. Mas dói, vai te machucar. Já o tiro de airsoft não te faz nada, cara. Eu tinha airsoft quando era moleque. Puta, não dói nada, cara. Não, mas olha só, aí que tá a diferença. Você era um amador. Amador do amador. Hoje em dia o airsoft, cara, você pode ter arma com bateria, com gás e com mola. Você tem essas três opções. Cada arma tem uma pressão diferenciada, que faz com que o tiro, às vezes, ocorra 600 metros, 500 metros, 300 metros, tudo varia. Ou seja, uma bala percorrer 600 metros, meu amigo, se tu tomar uma bala a meia distância, vai pular um dente da tua boca, se for no dente, entendeu? Pois é. Cara, eu indico pra empolgar um canal no YouTube chamado Scouts The Dog. É uma galera lá da Escócia que eles fazem jogos temáticos. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Todo mundo fantasiado completo de Segunda Guerra Mundial. E com armas da Segunda Guerra Mundial. Entre outros tipos de jogos diferentes, variados, modernos. Ah, mas aí eu começo a colecionar carro, né, meu irmão? Que a grana que eu vou gastar nisso. Olha só, a gente não está excluindo ninguém. Estamos trazendo todo mundo, pô. Porque, pô, a gente viaja pros Estados Unidos e tal, e a gente vê essas armas direto de Airsoft. Eu não compro, porque imagina, despachar meu R15, meu AK-47. Aí chega no Brasil, é o que o fiscal quer de você, né, cara? Que você chegue com a sua arminha de airsoft, né, cara? Não tem como trazer. Só se tiver. Tá, aí tem que comprar aqui. Aí o preço aqui é, puta, impossível. É autorização, pô. O Easy faz. Liga pro Easy. Vou ligar. Vou falar, manda pra mim. Manda pra mim aquelas caixas metálicas cheias de arma. Encaixada na espuma, sabe? Na tampa, não sei o que lá, tipo aquele filme do Nicolas Cage, Senhor da Guerra. É, isso. Eu represento a Associação dos Ornitólogos Frenéticos. Estou observando pássaros. Tem um hobby bem esquisito que eu tenho, que já virou uma necessidade. Eu não consigo me deslocar do ponto A ao ponto B, seja ele qual for, tirando dentro de casa, óbvio, sem ouvir alguma coisa ou sem conversar. Eu não gosto mais de me deslocar só pensando na vida, sabe? Então eu sempre tô com alguma coisa no MP3, ouvindo uma música, ouvindo um podcast, conversando com alguém e tal, mas sem ter alguma coisa no ouvido, já me incomoda hoje em dia. Eu chego a esperar, vou sair de casa, aí, pô, a bateria do celular tá pouca, vai acabar a bateria se eu for ouvindo. Eu chego a esperar pra bateria ter mais, pra eu não ficar na mão, no meio do caminho, não ficar sem ter o que ouvir. Uhum. É um hobby, né? Isso é um hobby? Não, não é um hobby. Isso é um hobby, não. Isso pode ser uma doença, eu acho, também. Medo de silêncio, né? Resolve rápido na lista, cara. Às vezes você tem pensamentos muito sinistros e aí você quer apagar eles de alguma forma. O que o hobby seria se você reservasse uma parte do seu dia para ouvir aquele podcast. Ah, agora é a minha hora. Você pega a sua cerveja, tal, senta e fica ouvindo. Agora, ele tá atrelado a uma necessidade. É, o Marco Gomes, por exemplo, falou, olha, toda sexta-feira eu almoço e não almoço com ninguém, almoço sozinho pra ouvir o Nerdcast. Olha que legal. Exato. O garoto prodígio, Doug House da internet, tem esse hobby. Eu devo dizer que é fofinho, tá? Mas um hobby, porque realmente é. Mas tem uma galera, cara, que para ouvir podcast, por exemplo. Assim, parei tudo que eu estou fazendo, vou ficar olhando pro teto e ouvindo. É uma coisa que eu não consigo fazer. Como hobby? É, podcast é um hobby em várias esferas. É, sim. Ouvir música? Tanto fazer o podcast quanto ouvi-lo. Olha, tá aí, eu tenho um hobby musical que é, por exemplo, descobrir bandas novas de heavy metal, né, metal melódico, por exemplo, que eu curto muito. Então, quando eu compro um CD novo ou compro no iTunes, que comprar seja... Comprar um CD é um hobby hoje em dia inacreditável, já. Exato, exato. Mas eu ainda tenho isso. Eu visito a Headbanger lá, sei lá, a loja lá de... Nossa, a Headbanger existe ainda? Existe. Caraca, não acredito. Pois é, Sherazade e tal. E aí eu vou lá, visito, dou uma olhada e aí chegou um CD aqui do Jorn Lander, que é um vocalista que eu adoro. E aí eu, pô, compro, ou então pego na internet, como eu falei, se tem no iTunes, tudo que vende água física, vende também digital. E aí eu não ouço fazendo outra coisa, eu preciso degustar aquele álbum. Então eu chego em casa, você coloco... Você precisa colocar o álbum, sentar na poltrona e ouvir, é isso? Exatamente, faço um todinho pra mim ou qualquer outra... biscoitinho e tal, eu fico ouvindo. É o metaleiro mais decepcionante que existe, cara. Não é? Não é? Faço um todinho, né, cara? Puta, eu pego o meu heavy metal, headbang, o caralho, vou pra casa, não faço nada. Sento ali, todinho. E como morangos, porra. Abraço minha almofada, minha almofada rosa. Ai, porra, caralho. Caralho. Ai, ai, ai. É, cara, tu tem que tomar cerveja, pelo menos. Bebe cospe mesmo. Deve que todo hobby pode ser profissionalizado, mas aí estraga o hobby, eu acho. É, tipo o Jovem Nerd, né? Vocês popularizaram o nerd. Não, que nada. Para com essa humildade escrota. Vocês popularizaram o nerd, porra. Uma vez eu falei que todo site que tem nerd no nome é uma derivação merda do Jovem Nerd. Ai, caralho, que filha da puta. Olha só, é uma provocação. Não leve a sério esse filha da puta. Ai. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.